tô falando dele, é o RG. Ratatatá, e o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado, aumenta o volume do seu rádio. É isso aí, começou o Estádio 97 aqui da Energia 97. Em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Em nome também de BV Financeira. É, meu amigo, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira. Com a BV você sempre vale mais. Nome de Engobe, vai pra balada? Bom Engobe pra você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar aqui, Estádio 97. Boa tarde a todos vocês. E aí? É, boa tarde, né? Chegando. Estamos aí. Sexta-feira ensolarada em São Paulo, domingo já. Você bebeu o quê? Você bebeu com o quê? Eu tô aqui. Não é sexta hoje? Sexta-feira hoje. Não é sexta hoje? É segunda, mano. Que sexta de quê? Não é sexta hoje? Não, mano. Pô, pensei que já era sexta-feira santa, não é? Não, ainda não. Hoje é segunda-feira santa. Mas, ó, não faz muita diferença entre sexta e segunda. Segunda e sexta. Achando que era sexta-feira já. É, meus amigos, pois é. Seu Bento. Privileza, né? Tamo aí, né? Fazer o quê, né? Tamo aí. Ah, vamos lá. Como você... Mas onde o senhor esteve? O senhor não veio aí essa sexta-feira? Onde? Ah, não estava aqui, né? Onde o senhor estava? O senhor foi naquela Lula? Ó, seu microfone deu pau, tio. O meu? Tá saindo nada aí, velho. O meu? Não, tava não. Tava fora. Então vai, Chico. Nada. Ó, nada, velho. Tá visitando novos ares aí, viu? Mas é isso aí. O microfone morreu, velho. Vai. Acho que vai. Agora foi. Foi. Então tá, onde o senhor esteve? Tava por aí. Fora do estado. Ou fora do estado. Fora do estado. Também. Fora do estado. Também. É, vamos lá, né? E os caras devem ficar malucos, né, Domênio? Por quê? Porque os caras vão lá pra ver o rock e a atração que mais bomba no Lollapalooza de reggae foi o Calvin Harris. É impressionante isso. Olha esses caras aí, hein? Os caras, o roqueiro quer se matar, velho. Os roqueiros se matam. Que recalque, velho. Farrell Williams também. Não, mas foi até metade só. Agora não, pra mim foi o Robert Plant e o Smash Pumpkins. É, foi pra você, mas pelos números não foi esse, né? Pelos números não foi. Você quer falar em gin grande, em cepá, foi o DJ que arrastou. Isso mostra que o rock tá em decadência. Eu acho que tá em decadência. Rock tá em decadência. Hoje a música eletrônica tava bombando muito mais que o rock. Já dúvida. Tá, aquele negócio de morder pescoço de morcego no palco, sabe? Chupar o sangue da cabra, isso aí já foi. Concordo perfeitamente. Não é, Domingo? Lógico que eu concordo. Vamos aí. Perfeitamente, vamos lá. Vamos ao Corinthians. Vamos começar em alto nível essa bagaça aqui, velho. Por merecimento. Vamos falar dos dois únicos invictos do campeonato, velho. O Corinthians A e o Corinthians B, velho. Isso é verdade. Os dois únicos invictos do campeonato. Corinthians A e Corinthians B, mano. Vamos aí, velho. Enfim, se é o gol do Wagner Love também, se não fizesse aquele... Acabou a zica, mano. Se não fizesse aquele também... Ah, mas você viu que jogada, mano? O Luciano deu um chute. O Lauro deu rebote, o Bruno Henrique voltou a bola pro Luciano, o Luciano cruzou a bola pro Wagner Love, que entrou em profundidade e fez o gol. Gol de churrasco, hein, mano? Só... Churrasco não, gol de categoria, gol de futsal, velho. Gol de futsal. E já tá aí, viu? Não tem conversinha, não, já Gil e Elias voltaram da seleção, já estão confirmados contra o Danúbio, já deu escalação também. Sem massagem, velho. Falar, vai pra cima daquele esquema 4-1-4-1 do Corinthians. 4-1-4-1. O time do Corinthians tá perfeito, velho. Tá mesmo. Ah, tá mesmo, velho, verdade. Mas o time do Corinthians, Bento, mais uma vez, aí o jogo foi feio, viu? Corinthians e Bragantino, o jogo foi horroroso, cara, horroroso. O time do Corinthians aí no primeiro tempo, aí conseguiu fazer o gol, achou o gol, tá certo? No segundo tempo, por mais que teve algumas boas chances aí pra poder ampliar o placar, aí o Romero acabou acertando a trave duas vezes. O Wagner Love aí, logo no rebote do segundo lance da cabeçada do Romero que foi na trave, a bola bateu na testa do Wagner Love, ele ficou meio sem saber o que fazer ali e a bola foi pra linha de fundo. Mas foi mais uma vitória importante do Coringão e agora esperar pra quarta-feira, que o Corinthians vai com força máxima, anunciou o Fábio Santos, que ainda tá machucado, né? Pra pegar o Danúbio, Benjamin. Ganha do Danúbio aqui? Nossa. Ah, eu acho que ganha. Ganha não, vai espancar, Benjamin. Ganhar é um termo muito simples. Acho que é uns 4-0. O jogo ontem contra o Bragantino foi muito ruim. Como todos os jogos do Paulista ontem foram horrorosos. Mas vou te falar, o Corinthians tá sobrando tanto nesse campeonato, o Paulista matando. Que tá quantos pontos na frente? 8, 5, 3, sei lá. O Corinthians, já é primeiro lugar, né? O Corinthians entrar com o time C, Não é nem o B, o C. É, vocês estão bem, o Bragantino, ganha todos esses times aí. A diferença é muito grande. Estão bem mesmo. O Corinthians, sem sacanagem, o Corinthians está sobrando nesse Paulistão. E tá mesmo, Benjo. E para passar aqui um pouco da regra do campeonato, Domênico Gato, essa posição do Corinthians aqui é importante, porque na colocação geral, fora ser o primeiro da chave, o Corinthians na colocação geral, ele vai ter o direito de jogar em São Paulo. Palmeiras e São Paulo ainda definem na classificação geral para ver quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro. Apesar de eu achar escroto esse termo do Campeonato Paulista, mas a própria regra diz que se os três grandes da capital avançarem, por questões de segurança, o terceiro colocado não pode jogar em São Paulo. Então São Paulo e Palmeiras aí vão brigar por essa segunda colocação para poder atuar. Mas não, tá valendo, viu, mano? Eu sei o que você tá falando. Tomara que caia. Na verdade é que se o Palmeiras ficar em terceiro, que é provável que tenha em quarto, se bobear, então se torna a possibilidade de antecipar o jogo para quinta-feira. O Palmeiras não tem, né, Libertadores, né, o Corinthians e o São Paulo tem. Justo. Então puxaria pra Arena na quinta-feira ou na quarta. Eu ouvi também o seguinte, seu Vento, do jogo do final de semana, mano, ou um jogo no horário do domingo às 11, ou o jogo passaria pra segunda-feira à noite. Duvido. Um dos jogos remanejado. É mais fácil acontecer aí, talvez, de antecipar pra quinta. É mais fácil remanejar o Palmeiras pra quarta ou quinta, que é Libertadores. Só precisa ver de fato, Domênico, porque como está assinado, pode ser que algum clube que se sinta lesado, no caso aí o clube do interior, eles podem entrar com recurso aí pra tentar melar o campeonato, porque isso daí foi assinado por todos os clubes e todos concordaram. Por que lesado? Então, porque o clube, ele pode entender, Domênico, que o clube grande não pode jogar aqui em São Paulo. Isso, teoricamente, aí seria ruim pro clube grande. Vai jogar em Barueri, vai ter mais palmeirense ou, sei lá, quem que é do Palmeiras? O Botafogo. O mando vai ser do Palmeiras de qualquer jeito. O mando é do Palmeiras? Então, mas aí talvez você conhece, né, Domênico Gato? Daí que quer colocar pelo em ovo. Mas eu acho absurdo. E esse jogo também, talvez não inseriu da televisão aberta, porque com certeza vai ser o Corinthians da televisão aberta no domingo. Mas, Domênico, absurdo eu também acho que é. Mas é mais absurdo os presidentes de clube aí esperar a classificação para depois poder recorrer de alguma coisa. Tem que ver que é absurdo antes, Domênico Gato. Exatamente. Antes de assinar. Exatamente. Que é a mesma coisa. Se eu me comprometo, assino lá, tá certo? Num contrato. Por mais absurdo que seja esse contrato, a partir do momento que eu assino, você tá dando aval para aquele absurdo, ou não. Então eles têm que ver antes de qualquer coisa, antes de começar o campeonato, que isso é uma cláusula absurda e que isso não deveria acontecer. Mas estamos no Brasil. E outra, os caras não vão deixar de ganhar lá até 3, 4 milhões de renda que vai dar na arena lá por causa pra jogar no interior, certeza. Ó, e o meu amigo aqui, o Pelinha, que o alemão, ele falou que a Federação Paulista soltou um comunicado falando que pode modificar esse artigo do mercado. Então, que todos joguem na capital. Tomara. Ainda bem que eu não falei disso no placar. Bobagem, mas tudo bem. Me queimar aqui. Vamos lá. O campeonato tá tão chato que já estamos projetando coisa na frente. Santos! Let's go! O Santos que empatou com o meu time lá. Show Vento. E o... Matou com o seu Bento, na Vila. Né? E agora tá vendo aí quem vai vir do... Do Galo. Do Galo. Tinha pedido o Pierre, mas o Pierre, os caras não querem liberar. Lógico. Aí tá vendo a possibilidade do Emerson ou Giovanni Augusto, que é nome de cantor, né? Aquele que tá com o rolo com o Palmeiras. Exatamente. Né? Então, possivelmente esse deve ser um dos jogadores para o Thiago Ribeiro. Olha, Vento, mas a notícia mais importante do Santos, para mim, pelo menos, eu vou dizer o seguinte. O goleiro Vanderlei machucou, fez a cirurgia hoje, tomara que ele se restabeleça rapidamente. Eu vou dizer uma coisa, esse goleiro do Santos aí não é do ramo, hein? Quem? Esse que entrou no lugar dele. Como é o nome dele mesmo, mano? O goleiro do Vanderlei? Vanderlei foi o que machucou. Vanderlei é o que foi reconstruído. Esse goleiro reserva do Santos, daqui a pouco vou mandar o nome dele aí. Esqueci o nome dele. Eu já pego já. Pega aí. Vou falar não uma coisa. Vladimir, é cara, esse aí, Vladimir. Vladimir. Eu vi esse cara jogar uma vez num Portuguesa e Santos, há uns dois anos. Mas Portugal, atrás. Esse cara, de você concluir, mano, ele é aquele tipo de goleiro que ele pega as indefensáveis e solta as fáceis. Então não adianta. Mas ele não é mau goleiro, não. Ele está banado, mas não é mau goleiro, não. Mas eu acho que a consistência do time do Santos, ou que o torcedor do Santos estava confiando no time, pra mim ele falhou nos dois gols do nosso bravo São Bento, e o Robinho fez uma falta tremenda pro Santos também. A falta do goleiro Vanderlei pode fazer uma diferença pro time do Santos, incrível. Tá certo. Não dá, não. E para completar aqui o Santos, né? Não tem muito a ver, mas temos comentário aqui do que aconteceu no final de semana com o nosso companheiro aqui nas mídias sociais, o RG. Foi uma coisa incrível que o RG fez. Eu não sei quem alguém acompanhou. Ah. Dá para colocar, colocou já na fanpage, lá tem que pôr na fanpage, velho. Foi incrível. O RG, eu não sei, cara. Você postaria uma foto daquela, Domingo? Ah, jamais faria aquilo. Pra quem não sabe, o RG postou uma foto numa banheira de espuma. Pelado. pelado. Pelado. Pique capa de revista homossexual. E a legenda? Sim, se puder. Olha aqui, ó. Eu estava... Ah, quer dizer que estamos sexuais na mesa. Eu estava fazendo lá a minha festa de casamento, né? Que momento, hein? E aí eu recebo lá do Benjamin. Olha isso. Aí eu abri lá. Chique, chique. Eu vi, eu falei, mas que porra é essa? Pensei nisso, viu, Bruno? Que olha, porcaria é essa? No mais grande estilo do falecido Clodovil. Olha, pior. Olha, tá vendo, pior, né, gente? A gente passa pela terra, mas a gente deixa... Tá certo. Nossa senhora, fazer o quê? Que momento. Vamos usar o troço aí, ouça. Vamos usar o... Deixa eu ver aqui. Tricolor. Are you ready, São Paulo? Ah, São Paulo. São Paulo... Deixa eu falar o seguinte, meu. Os caras protestaram lá, hein? Estão deixando o saco pra caralho. É. Antes de viajar, foram lá, meu. São Paulo ganhou do Marília. Do Marília, Marília não. Linense, né? Ah. É tudo mesma região. Então ganhou... Não vou discutir por isso. Três gols do Allan Kardec, gol do Rogério Ceni de farta, né? Tá aí, o São Paulo tá classificado também a próxima fase. E agora, quarta-feira já embarcou, hein? Tá lá, o tricolor já foi lá pra Argentina. Já se mandou? Olha, e vou falar um negócio pra você. Não se surpreenda se o Ganso ficar no jogo no banco na quarta-feira. É mesmo, é? É forte indício que o jogador deve ser banco na quarta-feira. Ô, Chovento, vendo o jogo do São Paulo no domingo, ontem à tarde, é impressionante o Muricy ficou sentado em cima de uma caixa de isopor ali, mano. Isolado, rapaz. Ele vendo o jogo assim, ele olhava assim, Muricy tá triste, o olho perdido. É, o olho perdido. Estranho, né? Olhando assim, aquilo acontecer e a coisa nada. Não ia. E outro, o São Paulo. Olhando pro nada. O São Paulo abriu o placar no gol de falta e outro, o time do Linense cansou. Por isso que o São Paulo contra o outro. Quanto o Linense conseguiu correr, o jogo tá 0-0. Não se surpreenda aí, o nome do São Paulo, o técnico da seleção do Chile, tá cada vez mais forte. Nos bastidores do Morumbi. É mesmo? É mesmo. São Paulo, mas esse cara não ganha muito lá, que seria um nome aí pra pós-Copa América. Que ele dirige a seleção do Chile na Copa América aí. Não sei, viu? Eu vou falar pra você. Eu, infelizmente, eu adoro o Muricy. Muricy é meu amigo. Eu não vejo o Muricy mais treinador do São Paulo por muito tempo, não. Como eu acho, palpite. Eu acho que São Paulo não classifica nem pra próxima fase da Libertadores. Você acha que ele cai, então? Caindo aí na Libertadores, ele vai junto? Olha, eu uma vez fui falar que o Tite tinha que ser mandado embora depois do brasileiro, não foi, por isso ganhou tudo. Não sou o dono da verdade. Me parece que eu não vejo poder de reação lá, eu não vejo. Agora... Já, como se falou, né, o semblante do Muricy já tá meio aquela coisa, né? Eu acho que ali o casamento, infelizmente, acabou. Tá indo pro saco, né? E o engraçado é que ele não reage. Outra coisa, seu Bento, até pro torcedor do São Paulo, eu assisti o jogo do... Nosso bravo retumbante São Lourenço. São Lourenço tem um jogador expulso contra o Lanús. Ainda no primeiro tempo, o Caruso tomou um cartão logo no mês, depois tomou outro. Fez 1-0 no primeiro tempo e depois meteu 4-0. Mais 3 gols no segundo tempo com um cara a menos. Jogando um futebol muito convincente, muito consistente. São Lourenço jogou muito bem, não poupou ninguém. Foi pro jogo, fez o jogo. E vou falar uma coisa pra você, cara. Acho que São Paulo é aquela coisa. Há um mês atrás, a gente falava do São Lourenço. Ah, o São Lourenço é muito fraco, é muito ruim. A gente viu que o São Lourenço não é tão fraco assim e o São Paulo não reage. Então, se jogar o que vem jogando aí, o São Lourenço... E outro técnico tá também bom que tá desempregado. Problemas, né? O que tá acontecendo na Argentina? Greve geral do quê? É, greve geral porque foi colocado um imposto a se pagar, que era um imposto por um período. E a nossa querida presidenta lá... Tá dificultando, o São Paulo não chegou ainda. Eu falei que chegou, vai ter problemas pra chegar lá. Tá embaçado mesmo lá a situação na Argentina com essa greve geral aí. E mais uma coisa, seu Vento. Outro treinador que tá desempregado também, que as pessoas cogitam no futebol sul-americano, é o Alessandro Sabeja, vice-campeão do mundo pela Argentina, que fala muito bem o português, inclusive foi auxiliar do Passarella quando passou aqui o Twitter. É um técnico desempregado aí que... Pode pintar por aqui. Olha, mas na boa, Portugal, eu acho que esse negócio de trazer técnico de fora aí, eu acho que é um grande atraso. Primeiro que já tem o empecilho da língua, tá certo? Muitas vezes aí o cara, ele, o jogador, ele não consegue entender o treinador que fala português, imagina que fala castelhano, espanhol, enfim. Eu acho que no Brasil nós temos treinadores qualificados aí que poderiam estar assumindo São Paulo, cara. Cuca. O Cuca seria um deles, mas eu acho que hoje é inviável, Portugal. O Cuca, ele ganha mais de US$1 milhão por mês. Eu acho que o Cuca hoje não voltaria pro Brasil. Vanderlei, mano. O Vanderlei seria um bom nome. Por mais que hoje ele esteja no Flamengo, mas todo mundo sabe que o futebol, ele é tão dinâmico, velho, tá certo? Que se pintar uma boa proposta, um projeto, Todo mundo sabe que o Luxemburgo aí é um cara que gosta do São Paulo. Ele tinha o sonho de dirigir o time de São Paulo. Outro nome, mano. Hoje, mano, hoje o Luxemburgo já não é um cara também aí que, não vejo, que desagrada dirigentes do São não Paulo. Vejo, não vejo o Luxemburgo treinador do São Paulo esse ano. Esse ano não? Não vejo, não acredito. Uma boa propostinha, um não, projeto do Campeonato Brasileiro. Não, acho que não. Não também, acredito, viu? Que o Vanderlei irá largar o Flamengo hoje. Mano Menezes, mano, você acha que o São Paulo poderia contratar Mano Menezes? Nossa. O que você acha? Olha, o Mano Menezes, Portuga, eu gosto do treinador, cara. Não é porque o Mano Menezes, não é porque o Mano Menezes ele estava mal, né, o ano de 2014 no Corinthians ali, em 2013, que eu vou pegar no pé dele, não. O Mano Menezes ele não soube resgatar talvez o máximo que esse time do Corinthians tinha, mas é um grande treinador, cara. Eu gosto muito do Mano Menezes. Gosto muito. Você acha do Mano que é Menezes. Bem no São Paulo, mano? Eu acho que o Mano Menezes ele tem o perfil do São Paulo também, cara. Eu acho que ele tem o perfil do São Paulo. Mas esse time do São Paulo, Portugal, tem um jogo dificílimo aí contra o São Lourenço aí na quarta-feira. Muito difícil. Mas volto a falar aqui, velho. Volto a falar aqui. O São Lourenço é tão favorito, mas tão favorito que o São Paulo não vai perder esse jogo. Não vai perder esse jogo. Não sei, o São Paulo, o São Paulo pode ir lá e trazer um empate, mas perder não vai, Domingo. Eu acho que o São Paulo não perde. Na minha opinião, acho bem difícil o São Paulo. Difícil São Paulo conseguir alguma coisa lá. Vai ser com a torcida. Sabe por quê? Querendo ou não, Portugal, por mais que seja um jogo difícil, mas os jogadores não vão entrar pra jogar esse jogo com o espírito que entrar pra jogar o Campeonato Paulista. É o que a gente espera, né? Contra o Linense. Contra o Linense. É o que a gente espera, né, mano? Então, eu entendo aí que vai ser talvez aí um jogo atípico. Eu, possivelmente vai haver uma conversa aí novamente aí, da direção de São Paulo com os jogadores. Eu acho, particularmente, que o São Paulo não perde esse jogo. Bom, sei lá. Aguardemos, né? Vamos aí, né? Vamos lá, né? Fazer o quê? O placar do Estádio 97 informa. Foi em algum lugar do interior aí. A gente não sabe qual, não lembro. RB Brasil 2, Palmeira 0. Aí o Palmeira pensei que ia e não foi. É que nem no Linha. Pensei que não ia, mas no Palmeira foi, ó. Fabiano Heller também fez gol, meu Deus. Palmeira tava todo, né? Fiou 3 no clássico, tal. Aí de repente, ó. Red Bull corta as asas. Mas vemos a derrota com bons olhos. Eu não sei que. Não dá pra entender o que acontece, né? No Palmeiras, após uma partida como foi contra o São Paulo, e ontem não jogava praticamente nada. Machucou o Zé Roberto de quebra, né? Vira dúvida. E o Palmeiras não parou ainda as contratações, viu, Domênico? Contratou um bom jogador, hein, hoje, hein? Quem? Lateral esquerdo, Egídio. Que tava no, da Ucrânia, tava no. Jogou no Cruzeiro. Bom lateral esquerdo. É que o Egídio é aquele cara que é um paralelo, né, Domênico? Ele teve passagens aí por Flamengo, Vitória, ele não foi bem, mas no Cruzeiro jogou muita bola. No Flamengo foi uma desgraça. No Cruzeiro ele jogou bola. Jogou bem. Eu gosto, então, é bom jogador. Tá fazendo exames aí, então. O Egídio é o novo contratado do Palmeiras. 21º, é isso? 20º. 20º? É, 20º jogador contratado. Não é 21º? Não, 20º. Ah, o argentino não tinha sido 20º? Não, eu, pelas contas aqui, é o 20º. Não importa, 20 ou 21. E é isso aí, então, como a gente comentou, talvez, né, o Palmeiras vai ficar entre terceiro e quarto, primeira posição já do Corinthians. Acho que ontem definiu mesmo. Definiu, acho que deve fazer isso aí. Não perde mais pontos, não. E é mais fácil o Palmeiras perder ponto que o São Paulo. E deve. Eu não entendo certas coisas. Falta que de concentração, Domingo? Não. Salto alto? Ou não sei, não sei. Juro, não sei te responder. Ruindade, não sei. Qual é o Palmeiras de verdade? Eu de quarto de ontem? Eu chegar a uma conclusão e tentar fazer um paralelo do que aconteceu no. O Palmeiras ontem era o Palmeiras que vem jogando aí. Ele não tá jogando bem. Por isso que eu tinha minhas dúvidas com relação ao jogo do São Paulo. Acho que contra o São Paulo. Além de ter aquela motivação de um clássico, né, que teve, o São Paulo não jogou é porcaria nenhuma. Por isso que talvez tenha acontecido uma desgraça tão grande, né, pro São Paulo, né? E tenha sido um negócio legal pro time do Palmeiras. Sim. Agora, eu não sei, cara, o que acontece, juro por Deus. Que coisa impressionante, perder pro Red Bull. O Red Bull tem. Qual o verdadeiro Palmeiras, Domênica? O que jogou com o São Paulo, mano, ou o que jogou com o Red Bull? Eu acho que, por enquanto, o verdadeiro é esse que jogou ontem. Porque é o que tava jogando antes, tava assim mal. Não tem um padrão de jogo. Porque tá oscilando contra muito. Contra, né? O São Paulo foi um atípico, né? Agora eu não entendo, porque jogou muito bem também, né? Não existe só. Ah, porque um time não jogou, o outro vai jogar bem porque um não joga. Ô, Dudu, eu acho que a resposta, sei, a resposta, cara, à pergunta do Mano, sabe qual é? Nenhum dos dois. Ele não é aquele do jogo de quarta-feira. E ele também não é o de ontem. Acho que não. Eu acho que é um meio termo mais pra pendência de ser o que jogou ontem. Mas ele não é nenhum dos dois. Por quê? Ontem, sinceramente, o nível de concentração é outro. Ah, não, o nível não de motivação não, é outro. Mas eu não alguns posso. Jogadores não. Relaxaram. Eu senti o Palmeiras ontem disperso. Pode perder o jogo, mas não pode é não jogar, né, mano? O Palmeiras não jogou. Ontem o Palmeiras não combateu o adversário. Mas eu acho que o Palmeiras até agora, Domenico, ele não soube, talvez o Oswaldo não soube dar um padrão pro time. Eu acho que o Palmeiras é aquele time que muitas vezes acaba oscilando muito, justamente até pelo esquema que o Oswaldo muda com frequência, sabe? Enfim, os jogadores eles não sabem praticamente quem é titular e quem não é. Eu acho que o Gabriel Jesus, Domenico, é um jogador aí que por mais que o Oswaldo tenha talvez as suas restrições, o Oswaldo talvez tenha um pouco de cabreagem de colocar, que fala que é moleque, pode ser que queime. Mas, Domenico, moleque já tá lá, tá certo? Jogou a Copa São Paulo. A torcida tem uma baita expectativa essa do cara. Põe pra jogar, velho. Põe pra jogar. Palmeiras tem que ter um time leve. Você vê lá, o Zé Roberto. Ele insiste com o Zé Roberto na lateral, velho. O Zé Roberto hoje é meia. Tá na cara que não aguenta mais correr. Tá jogando de lateral. Então, mas é que tá, Benja. O jogou de lateral. Mas toma a bola nas costas, velho. O Zé Roberto hoje já não é mais aquele jogador que ele consegue correr os 90 minutos com a mesma intensidade. Tá na cara. O Zé Roberto hoje rende muito mais jogando na meia do que na lateral. Domingo, isso é óbvio. Mano, ele consegue jogar de quarta e domingo? Meio campo. Você acha que o Zé Roberto ainda consegue jogar eu acho quarta que sim. Domingo? Eu acho que sim. O Zé Roberto, Domenico, ele tem que ser aquele jogador que joga como se fosse o Danilo. Tá certo? Aquele nossa, jogador aí que joga no meio campo, ele não dá aquele combate aí 100%, ele faz a sombra, não precisa se desgastar, mano. O Zé Roberto ele tem que usar a favor dele a qualidade técnica que ele tem, o passe que ele tem e o chute que ele tem. Ele não precisa se desgastar marcando, velho. Alguém tem que marcar pelo Zé Roberto. Você monta o meio campo ali, Domenico, você põe lá aquele Gabriel, tá jogando bem, tá certo? Acho que o segundo volante ali tem que ser o Arouca. Tem que insistir com o Arouca porque o Arouca joga a bola. O meio-campo ali, Domenico, enquanto não tiver Cleiton Xavier e Valdívia, deixa o Robinho mesmo. O Robinho é bom de bola, esse moleque aí. Põe na outra meia o Zé Roberto. Na frente, não tem mistério, gente. Tem que jogar lá com Dudu e Gabriel Jesus. Acabou, velho. Na zaga acho, ali, você tem, Domenico? Na zaga você tem opções ali. As laterais do Palmeiras eu também acho que deixam ainda a desejar. Trouxe agora o Egídio, que era do Cruzeiro. Deve ser o titular. Tá certo? O menino lá parece que se machucou lá, o João Paulo do Flamengo. João Paulo lá, acabou Flamengo. Se machucando. Então acho que o Egídio possivelmente vai ser o titular. Mas o miolo de zaga também, Domenico, eu acho que não tem muito o que insistir. Ó, o Vitor Hugo tá deixando muito a desejar, tem falhado muito. Põe lá aquele Tóbio pra jogar. Não, o Tóbio tá jogando, então, o Tóbio mas, e o Vitor Hugo. Então, mas o Vitor Hugo eu já acho que também tem que trocar, Domenico. O Vitor Hugo aí tá entregando a paçoca, né, de hoje, hein? Mas ô paçoca, exagero. Olha, O cara tá montando time, são 21 jogadores chegando. Ele não tem o Cleiton Xavier. Então no time, Benjamin, ele já tá na fase de mata-mata do Paulista, velho. Mas são 20 jogadores, o cara tá montando time novo. Você viu semana passada o Fernando... 13 jogos, Benjamin. O Fernando Praz... Fora a Copa do Brasil pré-temporada. Mas tá montando um time novo. Mais o Fernando 13. Praz. O Fernando mais. Praz. Fernando Praz, quando acabou o jogo quarta-feira, eu ainda até citei a entrevista dele. Pô, ganhou 3-0 de São Paulo e falou, ó, gente, calma, foi um jogo diferente, jogo atípico, o Palmeiras não vai manter assim, calma, e aconteceu. Agora, eu vi esse time do Red Bull jogar de 4 jogos. Ontem foi o quarto jogo que eu vi, não é muito. Cara, esse time do Red Bull se defende bem pra caramba. Veio aqui na arena, pegou 0-0 com o Corinthians, defende bem. Ontem acertou 2 bolas e ontem o Palmeiras tava morto. Olha, eu fiquei muito puto com o que eu vi ontem, hein? Sou sincero pra te dizer. Não consigo dizer e responder pra você, Portugal, o que que é. Se é ontem, se é hoje, se é o que tá acontecendo. Não sei, cara, não sei, é muito inconstância. Não podemos ser extremistas. Mas nem tudo é maravilhoso, nem tudo é uma porcaria. Eu acho que a gente tem que aumentar. Honesto em dizer, e acho que são 12, foi 12 jogos ontem no Paulista? Foi o 12º ontem? Isso, foi o 12º rodada? É isso ou não? 13º ontem. Então, 13. Então, 13 jogos. Olha só, 13. 13 mais 1 da Copa do Brasil, 14 mais 2 feitos contra o mesmo Red Bull aí, que o Palmeiras ganhou aqui. Amistoso. No Amistoso e mais um outro contra, acho que foi o Audax. Então são 15 jogos. 15 jogos, cara, desculpa. Pode entrar 20 nego, 15, 30, 50 cara novo. Não é possível não ter pelo menos um padrão de jogo que não tem. Isso é treinador. Eu não gosto do Oswaldo, cara, não gosto. Vai ser muito difícil. Como eu tô louco pra queimar minha língua, mas eu acho que eu não vou queimar, não. O cara é ruim, fraco. Não dá pra esse time, não, cara. Palmeiras não vai. Palmeiras deve passar aí, ó. Deve pegar do... Quando São Paulo o cara era bom. Mas não falei que ele era bom. Falei que o time todo foi bem. Inclusive ele foi até... Então ontem o time inteiro foi mal. Foi péssimo, não foi mal. Foi péssimo. Não, ele nem foi. Pra mim o time do Palmeiras não combateu. Nem jogou. Ele nem entrou em campo. Agora, o que me espanta, ô Benjamin, não é com relação... Eu não vou dizer aqui que é só o treinador. Acho que os jogadores também não jogaram direito. Só que assim... tava na hora de ter aí uma formação tática já definida, hein? Não tem, não tem. O Palmeiras não tem uma formação tática definida, não tem. Assista todos os jogos, você vai ver. Ô, Domingo, outra coisa, o Cristaldo. Cada um quer resolver sozinho. Aí nego toca a bola, não sabe onde o outro tá. Parece que o time não treina, O Cristaldo, com todo respeito, ele não é jogador pro Palmeiras. Eu falo aqui, o Cristaldo, ele tem vontade, ele corre, vontade, é esforçado. Agora, vontade eu tenho de um monte de coisa. Não dá. Por isso que eu vou conseguir fazer. Amigo, o Cristaldo é um jogador, no máximo você põe uma fumaça. Fala assim, ó, o jogo tá... Vou com um cara que corre aí, ele era fraco. O menino, como o Mano falou, tecnicamente, ele é o Pelé na frente do Cristaldo. É isso. Eu acho que já tinha que ter uma formação tática definida já. No mínimo, isso tinha que ter. E o time já tinha que estar definido quem são os caras que vão ser titular. Só precisa abrir vaga pro Cleiton Xavier. O resto tinha que estar tudo definido. E o Valdívia? O que o Mano vem dizendo aqui, acho que seria o menor... Você tem razão, mano. Não sei se você assiste ou não, mas acho que sim, porque... Pra você dar uma formação de time ideal, no meu ponto de vista, a sua formação é ideal. Não tem o que tirar nem pôr. É essa. Gabriel, Arouca, Robinho, por enquanto que não pode jogar com Cleiton Xavier e Valdívia, tá certo? Robinho, Zé Roberto. Na frente, Dudu e. Não tem que ficar inventando. Gabriel Jesus. Só que o Oswaldo tem alguns jogadores que ele trouxe que ele gosta pra caramba, que você percebe. Um é o Rafael Marques. O Rafa. O Gabriel ele adora porque também vem do Botafogo. Ele tem confiança nesses caras aí. Então, assim, esses caras dificilmente vão sair do time. E isso me preocupa. Mas o Gabriel não é ruim, Vudu. Não, não tô dizendo com relação... Não tô dizendo isso. Não tô dizendo isso. Tô dizendo outra coisa. Eu não gosto de treinador que tenha preferência pro jogador. E eu já achava ruim quando o Filipão colocava o Luan. Ele gostava do cara e metia o cara toda hora. E o cara não era pra estar no time. Então, não tô dizendo que o Gabriel e o Rafael sejam caras pra sair do time. Mas acho que já tinha que, nesse determinado momento, com 15 jogos jogados... Tinha que ter um time já titular. E hoje não tem. Hoje não tem, cara. Não tem esse time, não. Isso é preocupante. E eu vou dizer uma coisa pra você. Duvido. Tô aqui torcendo. Ontem eu xinguei pra cacete. Duvido que o Palmeiras leve o Campeonato Paulista. Duvido. Eu falei aqui que porque acho que tem um time sobrando e tem os outros times que estão ruins. E aí eu incluo... O Palmeiras, São Paulo, Santos, tudo no meu balaio, não vai ganhar, não. Se o Corinthians quiser jogar bola e vai ganhar fácil. Não vai ganhar. Vai ganhar com o pé nas costas. E esses outros, a Ponte Preta porque tá no mesmo nível deles. É Ponte ruim, Preta no nível do São Paulo, dos Palmeiras, tá no Ponte nível. Preta, pode perder. Perdeu ontem do 15, né? Perdeu do 15. Mas também, sei lá. Vou dizer igual. Tudo uma porcaria. Fora o Corinthians, tá tudo é igual. Tudo ruim. Tudo ruim. E eu vejo assim, não é que tá tudo ruim. Eu vejo, Portugal, vou dizer uma coisa pra você. Tudo nivelado. Tem um time sobrando pra caramba, aí lá, pra trás, bem atrás... Tem o time lá, B deles. Você tem o Santos, São Paulo, Palmeiras e Ponte Preta. E aí vem o resto, lá pra trás, bem pra trás, vem tudo o resto dos times. Tudo ruim. É assim que eu vejo o Campeonato Paulista. Então assim, tem um time jogando bola e uns que estão mais ou menos oscila pra dedéu, que é o caso do Santos, do Palmeiras, do Corinthians. Você vê, o Santos ontem oscilou muito. Mas que pode ir em casa, você vem em casa, sabe, empatar. E tava perdendo o jogo, hein? Tá perdendo pro São Bernardo, 2-1, né? São Bento. É, tudo são, né? Então, ele tava perdendo e acabou empatando lá. Bom, mas não importa. E oscila, né? Oscila muito. O Corinthians não tem oscilado. Quando oscilou, é porque jogou com reserva e mesmo assim foi com esse bom timinho bom, viu? Não é nada. O Red Bull aí é bom. O Corinthians empatou, os caras meteram ferrolho aí. Então, quando eles jogaram aqui na Arena... Mas pois 0-0. Ontem, também. O Red Bull é bem treinado pelo Barbieri, mesmo bem montado. Mesmo o Palmeiras jogando muito mal, mano, eles fecharam tudo lá e saíram na base do contra-ataque. E só não fizeram o terceiro lá porque deu sorte. Corinthians, porque o Palmeiras ia todo mundo. É aquela coisa, parece um catado, cara. Os caras tudo vão lá pra frente e dane-se lá atrás. Aí você via chegando 3 contra 1, 3 contra 2. Sim. E aí os caras perdiam fácil a bola, porque se quisesse matar o jogo, mas já tinha matado. É muito ruim, muito fraco. Bom. Nós estamos com uma estreia de patrocinador hoje, não é verdade? Estamos estreando o patrocinador novo. Deixa eu aproveitar e dar boas-vindas pro pessoal aqui. Hoje está começando com a gente, pessoal da Perfect Brasil. Ó, que legal. Eu vou te falar, eu tive o prazer de ir lá semana passada com o Gers, com a Débora, conhecer a fábrica lá em Mogi, é uma coisa absurda. Uma das maiores fábricas do Brasil em termos de autopeças. Estão começando com a gente hoje. Mandar um abraço especial, tá aqui hoje com a gente a Débora, a Luana, a Nancy. Ô Débora, quem vai falar? Hoje estão... As irmãs Cajazeiro que estão aí, porque o Gerson está viajando. Quem que vai falar aqui com a gente hoje? A minha mãe? A minha mãe? Arruma o microfone pode lá. Pegar pô, vamos dar as boas-vindas. Qualquer um deles aí. Aí, pra pode Nancy, ser sim. Nancy, ser. Obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo à Família Está 97 com a Perfect. Eu que agradeço com a gente essa família, agradeço de coração. É uma alegria poder contar com a energia, né? Esse povo jovem, que o nosso público realmente é jovem, nossos clientes estão todo mundo escutando, desde o do Nordeste, Sul. Então tá todo mundo na sintonia da 97. E se Deus quiser, maravilha, semana que vem nós vamos estar lá na Automec, que é a Perfect aí. Meu, só vai dar Perfect Brasil lá na Automec. E ó, o pessoal trouxe um presente pra todo mundo aqui do programa. Ô, oh, bacana, show. Olha, tem um kit pra todo mundo aqui. Olha só que legal. Precisa guardar aí, Dodozito, aí, pra todo mundo. Ó, mochila, ó, né? Obrigado. Precisa obrigado. Guardar, precisa muito guardar. Bom. Precisa guardar pro Sombra, que obrigado, tá viajando, pro RG. Opa, opa. Cadê, ó, cadê o seu Bento? Bah, pega não, aqui não, o seu não. Bento. Deixa aqui, ó. Tem pro Rudy Landucci. É isso aí. Põe na cadeira. O Motinha. Tem presente pra todo mundo. Boa. E o ouvinte que ligar hoje aí. Obrigado, hein? Se eu tiver obrigado de bom humor, eu vou dar uns presentes da Perfect Brasil também. Ah, é? Então, legal. Perfect bem-vindos, Brasil. Bem-vindos. Bem-vindos à Família Star 97. Muito bom. Tudo bom, obrigado. Ah, hein? Programa bom, tem que ter merchan, é que beleza. Pode fazer, vou começar, fala deles, vou começar. Oh, então vou fala da Perfect. Perfect. Que o Motinha já tá no ponto, eu vou lá com um pedágio daqui a pouquinho. Olha aí, Motinha, a gente sabe que brasileiro é apaixonado por carro, não é? Então, olha, é por isso que na hora de consertar, você tem que fazer a escolha certa. Nessa hora, lembra de quem? Da Perfect, lógico, tem que lembrar da Perfect. São mais de 20 anos, hein, gente? Comercializando a mais completa linha de suspensão, principalmente de amortecedores do Brasil. A Perfect, gente, eu tô falando, eu tive o prazer de semana passada lá conhecer a fábrica, realmente uma coisa de louco. Não é à toa que tem a qualidade comprovada, tem certificados ISO 9001 e o Inmetro conquistados, não é não? É muito bacana. A Perfect entrega em todo o território nacional e, além disso, a Perfect tem atendimento diferenciado e personalizar para os seus clientes. Então, olha, são produtos de extrema confiança, o balconista vende sem problema nenhum, o mecânico fica tranquilo quando instala, tá todo mundo feliz da vida com os produtos Perfect. Você quer saber mais? Quer conhecer mais sobre a Perfect? Você que é mecânico, você que tem tua loja de autopeças, presta atenção, acesse o site www.perfectbrasil.com.br. Vou repetir, www.perfectbrasil.com.br. É o que a gente sempre fala, né, Débora? Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição. Peça Perfect. É isso aí. Quero mandar um abraço especial pro Gerson, que tá ouvindo a gente lá nos Estados Unidos. Um beijo pra Débora, pra Luane, pra Nancy e pra toda a família Perfect, tá bom? Obrigada. Perfect Brasil, aqui no Estádio 97. Sensacional, sensacional. Bem-vindos. Bem-vindos. Boa. Esse é o Estádio 97, também em nome de HDI Seguros e Debate Pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Do Grupo S é também o nome construído com história. Fala, Portuga. Só queria, eu sei que estamos com o Motinho no ponto, não posso esquecer dele. Já falei dele sexta-feira, vou falar hoje. De quem? Professor Dunga. Mano, professor Dunga venceu mais uma. Ah, não. Firmino, que golaço do nosso querido Roberto Firmino. Você viu que mala que ele meteu, mano? Olhou pra um lado e meteu tá o gol. Tá certo, olhou se o Bandeira tinha levantado, não levantou, cara, e só escorou. Mas ó, o negócio é o seguinte, em relação ao jogo, Domênico. Professor Dunga. Neymar. O negócio é o seguinte, o recado é pra você, Neymar. Apanhou o Neymar, hein, mano? Neymar, você precisa começar a usar mais o seu cotovelo e a sua sola da chuteira. Precisa ser maldoso. Você precisa começar a ser maldoso, Neymar. Que isso? Mas é verdade, Neymar. Barbaridade, você precisa parar de ser tonto, Neymar. Brincadeira. Você apanha mais do que mulher de malandro, velho. Você fica quieto, com cara de choro. Você precisa começar a ser um pouco mais maldoso, Neymar. O dia que você for 100% maldoso, seu futebol vai começar a evoluir. Pode sim, Domênico. Aquele chileno é mal. Aquele cara pisou no Neymar no chão. Domênico Gato, os caras são maldosos com o Neymar. Os caras são maldosos com ele. É isso aí. Vamos, se fosse agora... jogador, eu não pararia 10 minutos em campo. Eu ia ser expulso toda hora. É, mas não merece muito falar muito do Brasil. É, tá rolando falando agora... Falando Neymar, não tô falando do sim, Brasil. Sim, sim, não, mas é, remete ao Brasil. Tá não. rolando agora, mano e meus amigos, o pedágio. Boa. Sem parar. É, o pedágio sem parar na Avenida Salim Faramaluf com o Complexo Viário Padre Adelino ao lado do Cabral lá no Tatuapé. Passa por lá porque você vai ganhar bonés, camisetas. Aliás, o Motinha já tá no ponto, né, Bá? Tá. Ô, Motinha, tudo bem aí, Motinha? Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aqui tá compensando o pedágio do estádio 97 sem parar, né, Dodô? Sem parar. Quem vier aqui, ó, vai poder se inscrever pro segundo torneio do estádio 97 de poker, né? Vai passar, vai bater as cartas. Quem tiver o melhor resultado, os 5, leva a vaga aí pra tentar ganhar uma viagem, né, Dodô? Com certeza, pode Punta de Leste. Instalar o Sem Parar, né? O pessoal, todo o pessoal do Sem Parar está aqui conosco. E vem aqui, vamos conversar, vai entrar no ar, vai ganhar, tem brinde, ó, tem camiseta, tem boné. Então, pessoal, vem pra cá, CL, querida, nós estamos aqui, né? Salim Faramaluf, 1.700, mais ou menos. Aqui do lado do Ecoponto, do Cabral, né? Facinho. Pronto, obrigado, Dodô. Então tá bom, Motinha, você volta daqui a pouquinho, tá bom? Com a galera por aí, tá bom? Exato, tchau. Isso aí, seu Motinha, no nosso pedágio sem parar. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia, sem parar em todo lugar. Vamos agora partir para os ouvintes, né, para quem liga agora. E olha, quem ligando aqui, quem ligar aqui, né, o melhor, dizendo o seguinte: só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit da Bozano, hein? Vamos lá? 3284-7097. Vamos pros ouvintes aqui que já tá, ó. O Asdrubal tocou aqui, ó. Já tem ouvinte pra participar no ar, alô. Ih, caiu. Aí, aí, ó, tá vendo? Não, não foi mal, a gente vai tentar o outro aqui, peraí. 3284-7097, Palmeiras, teu pai. Não, não. É. Olha, teu pai é. Fala a verdade, como que pode perder pro Red Bull, fala a verdade, né? Alô, é pior que é. Alô. Perder pro Red Bull. Mas não falei... Eu sou o pior que é. Alô. Teu Albana, Palmeiras. É, muito. Alô. Alô? Quem fala? Serginho. Ô, Serginho, tudo bom? Tudo jóia. Ah, Serginho Malheiro, meu gluglu. Você tava muito engraçado ontem com o Silvio Santos, viu? Poxa, eu com o Gil, meu. Muito engraçado. Gilvinho, no Gidade contra Gidade, você me muito engraçado, tá muito bom. Gostei. O Gil está engraçado. Eu não sei se você teve o prazer, alguém aqui, de assistir o stand-up do Sérgio Malandro. Não tive. Disse que é bom. Eu não sei se é bom. Eu fui no final do ano assistir. O stand-up dele lá no Teatro Bradesco, lá no Shopping Bourbon. Sim. Nota. Não é bom. O Sérgio Malandro é um monstro, 0 né? 0 a 10 é 11. É Sérgio Malandro sério? É monstro. Pode falar? É mesmo? Pode falar? Você vai no show do Sérgio Malandro. Caramba! Você vai sair de lá mal de tanto que você vai dar. Glu, piu, piu, glu, piu, mal, piu. Mal. E não é um show curto, hein? O show dele, o que eu vi, tinha quase 2 horas. É, ele falou que é 1 hora e pouco. Não, deu, meu, é espetacular. O Sérgio Malandro é o tipo do cara que mexe com o texto dele, não sei lá, essas coisas. Você olha pra ele e começa a ver que ele é engraçado. O Sérgio Malandro, ele consegue segurar o show, né? É, ele é bom, ele por si só é bom, cara. Alô? Opa, quem é? É Sérgio. Ah, é o Sérgio. É o Serginho. Sérgio, é verdade. Serginho, né? Sérgio do quê mesmo? Sérgio Augusto Seulim. Seulim? Isso. O Domenico, aí me fez lembrar aqueles lutadores. Que o Shaolin, já. Ah, o cara é, entendeu? Sensacional, sensacional. E falar nisso, toda vez que eu vejo na televisão o meu amigo Shaolin, que tive o prazer de trabalhar com ele no show do Tom, na Record, eu lamento o tamanho do talento, um humorista, um imitador, um cara gente boa. Eu desejo tudo de bom pro Shaolin. Tomara que ele se recupere, né? É difícil, mas tomara, viu? Tomara que é um cara muito show. Mas, ô, Serginho, quantos anos você tem, meu velho? 39. 3.9. E o bairro que você mora, qual é? Jardim São Caetano. Olha, Jardim São Caetano. Jardim São Caetano pode ser uma pegadinha, né? Pode ser uma pegadinha. Mas eu não vou cair nessa pegadinha, não. Ah, pode ser uma pegadinha. Porque tem Jardim São Caetano, tem Parque São Caetano, que eu conheço, e tem Bosque São Caetano. Inclusive, é na própria cidade de São Caetano. Porém... Certo. Porém... Ô, Landu, você tá atrasado, hein? Tava gravando o quarto, daqui a pouco no ar, o CD... Tá fechado seu microfone. Tá aberto, pô. Mas, amigão, esse em especial é na própria cidade de São Caetano. É isso aí. O GPS, né? Tá GPS certo. Não tem pra ninguém, eu sou tá GPS, né? E o time, qual é? Soberano. São Paulo? Ah, São Paulo. E aí, meu velho? O que você achou do jogo? Quarta-feira tem final, hein, velho? É, pra ter galinha morta é fácil, né? É, o São Paulo bateu bêbado ontem. Mas, ó, amigão, quarta-feira o São Paulo tem uma final pela frente, hein, velho? Jogo decisivo com o São Lourenço. E aí, o que, que você acha que vai acontecer? Ó, eu sou... Semana, acho que foi semana passada, ligou um ouvinte aí. E eu concordo com ele. Se a gente ganhar do São Lourenço, a gente termina líder da chave aí. Vocês não tem nem a salsicha e estão pedindo que o que você precisa, velho. Mas esse tipo de coisa, Portugal, já encara com seriedade, sabe por quê? Tá na cara que isso daí deve ser problema com entorpecente, Domenico Gato. Deve ser, Esse cara aí possivelmente deve roubar utensílios de casa aí pra poder vender e manter o vício. É uma barbaridade o vício do Brasil, velho. Véio, tô falando sério. Tô falando sério. Não dá pra vocês não, velho. Não dá pra ser, cara. Não dá. Bacana, olha, se enxerga, velho. Classifica que tá bom, viu, velho. Vai na minha. Vou nem conversar com esse mané. Não, o time da fé, né? É. Tem que ter fé, né, velho? Mas que esse futebol... Repete comigo, o São Paulo é Bambi. Não fala bate isso. Bate nos seios e fala, o São Paulo é Bambi. Que não, isso? Ele não tá concentrado no jogo. Agora ontem, ô Jardim São Caetano, cadê ele? Serginho. Fala, garoto. Serginho. Fala, garoto. Ih, o cara Serginho. Vai morrer, mano. Tá se afogando. Serginho, eu tô ligado. Serginho, deixa eu ver, fala alô aí. Alô? Agora tá melhor. Alô? Agora ontem. Oi? Alô? Ontem eu tava vendo lá. O quê? Eu acho que quando tem protesto. Quando tem protesto em torcida organizada, quebrando, dando porrada, pichando, essas coisas, tem que ser recriminado. Pô, mas eu vou te falar, protesto. O protesto da torcida independente ontem foi sensacional, cara. Foi engraçado demais. Foi um protesto bem humorado. Um protesto criativo. Pô, os caras levaram cone, você viu, Dodô? Não vi. Os caras fizeram um treino. Não vi. Os torcedores, o cara com apito. E os torcedores com colete. Meteram cone na grama ali. Ah. Em frente ao Morumbi. Os caras treinando. Os torcedores treinando. Mas é que os jogadores acho que não chegaram nem a ver. Hein, não, isso é porque história. O ônibus passou ali rápido. Na repercussão veio. Foi legal. Aí tinha um empresário. O cara ficava do outro lado de terno e gravata. O cara com a pizza, o cara fazendo polichinelo. Foi legal pra caramba. Não, mas aí é legal. É um protesto inteligente, pelo menos. Não é? Bacana. Sim, foi legal. Agora o Morumbi ontem tava melancólico, hein, parceiro? Vazio, hein? Ah, mas não anima, né, Beijo? Mas também, né, Beijo? Desse jeito aí, cara. Vamos falar. Fala, Campeonato Paulista, o time do jeito que tá. Cara, ir lá no estádio, velho. Ah, me desculpa, mas isso aí não me pega, não, viu? É, mas só quer o quê? Filé, velho? Tem que acompanhar o time, tem que prestigiar, velho. Tem que incentivar. Mano, eu prestigio quando é bom. Eu sou bem. Você é modinho, então? Não, eu sou torcedor. Eu já prometi, ó, ano passado eu tive a oportunidade, tá? De. Já que você tá falando de modinha, de assistir o jogo. É Barcelona e Atlético de Madrid. Pelas quartas de final. Eu prometi pra mim que no lá? Brasil vai. Eu tava lá, eu fui lá. É. Eu prometi pra mim que vai demorar pra mim assistir um jogo aqui no Brasil. Ô, mas se você ficasse pautando aí. Pelo que acontece na Europa, velho, você nunca mais nem vai ligar a televisão. Tá aqui, vida, brincadeira, velho. Não, mas quando você vai ver um jogo lá fora... Difícil, né? Você não pode querer... É lógico, não dá. Não, não tem nem como comparar não, isso dá, daí, não amigo. Não dá pra comparar, é sacanagem. Não dá, né? Não, tudo agora, bem, mas é deprimente, cara. Falar em jogo lá fora, o... É que o brasileiro é deprecia o próprio produto, cara. Fala, meu amor. Landucci, falar em jogo lá fora... É. Qual foi a repercussão? O que, que você achou da foto? Ah, eu achei uma... Olha... Pela primeira vez eu fiquei com nojo de um homem desse jeito. Olha, não dá. Você com nojo? Ah, não, olha, você viu tanto de pelo? O que é aquilo, menino? Ué, você deve ter gostado. E olha, eu conheço o RG, não precisava nem ter ficado com a pistola debaixo d'água, não dá nem pra ver. Eu sei que estão no momento do São Paulo, mas vocês sabem que saiu a revista agora, né, do RG? Quê? Saiu. Revista da RG? Revista, presta atenção aí, ó. Revista Geriátrica Magazine. Na edição de março tem RG número 2 na capa. Você vai poder se deliciar com um ensaio fotográfico sensual. Feita em uma banheira de hotel. Revista Geriátrica Magazine. E mais, tudo sobre a última festa do Imperador, anões, modelos, jegues e um integrante santista de um programa esportivo de rádio. Revista Geriátrica Magazine. Ainda na edição do mês de março, em entrevista bombástica, a risada do Carlos Alberto de Nóbrega conta tudo sobre o ataque de risos que durou 2 dias. Que coisa horrível! Revista Geriátrica Magazine. Fernanda Montenegro, Natália Timberg e RG número 2. O triângulo amoroso da novela das oito, que vai fazer você infartar de rir. Revista Geriátrica Magazine. Protestos 2015. Mais de 2 milhões vão às ruas pedir pelo amor de Deus. Nunca mais faça isso. RG número 2. Revista Geriátrica Magazine. Já nas bancas. Domênico, que momento, você achou daquela foto? É ridículo, que coisa mais ridícula que eu vi toda a minha vida. Deixa o RG chegar e falar, RG, que você tá louco. Mas não dá pra gente zoar, gente, porque quem sofre esse tipo de coisa é a família, Benji. Ô, Serginho, o RG tava pronto pro consumo ali naquela água, hein, velho. Ele tava louco pra alguém. O RG não tá em... O RG não tá em sã consciência, gente. A gente tem que zelar pela família dele. Vocês viram ou não? Não viram, né? Não, melhor não, melhor não ver. Não viram. Melhor não ver. Melhor não ver. Ô, parabéns pro Bernardo aí, pelo Bruno, pela... Serginho. O RG tá pronto pra zoar. Você viu aí a foto do RG lá na banheira, lá, todo estirado lá? Puta, que bizarro, hein, velho? É bizarríssimo, cara. Bizarríssimo. Que coisa nojenta. Cheio de espuma. Ficou doido mesmo, velho. Espuma nos pelos, tudo pelado. Que coisa nojenta, velho. Ô, Rude. Que ridículo. Mas agora é o Landucci. Fala, meu amor. O que, que você achou da foto da RG? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Sábado à noite. Fala a verdade. Com a minha família. Aí o Ben ia ficar mandando toda hora uns atos. É, o Ben já me mandou. Eu só sempre beijo. E sempre zoando o Palmeiras. Só que, como o Palmeiras perdeu no domingo, no sábado tava tudo bonito. As Bem. Meninas estão vendo agora eu a foto. Eu falei, não ver. Deve ser do Palmeiras, né, Domingo? Quando eu abro a foto e olho, maluco, eu ria tanto e comecei a mostrar pros meus familiares, as pessoas começaram a ter vergonha de mim. Mas você trabalha com isso? É. Você conhece os caras? Não, e começaram, não, isso aqui é montagem, porque é uma cabeça, não tá. Falando, não é. O que vocês acharam? Viram a foto, né? Vocês viram a foto. O que vocês acharam? Hã? Pode pegar outro microfone aqui, tá? Pode pegar esse aqui pra elas aí, Bá. Pode. Olha isso aí. Ô, tá Débora. Aberto, os dois microfones. A Débora anuncia a Luane. Vocês viram a foto do RG? Que nojo! Olha, não sei se é um cachorro tomando banho, se é um. Nossa, mas banho. É nojento, cara. Nossa, muito tosco. O RG faz banho tosa, mas nojento, não era. Nojento, nojento isso. Não, imagina quando esvazia a banheira do meu gato, que não deve ter ficado de pelo ali. Nossa. Parece que um gato pensa tomando banho. Você sabe que foto? Pelo meu jeito da foto, Deus. Foi ele que pediu pra alguém tirar, ele não foi forçado a fazer isso. Quem bateu essa foto? A ideia de tirar essa foto foi dele. Quem é que tirou a foto? Bateu a foto. Eu sei. Quem tirou foi o ouvinte que tava com ele. Ai, que gostoso. Não pode ser. Não pode ser. Olha o RG. O rapaz lá que foi lá? Eles estão fazendo o Brokeback Mountain em versão Barcelona. Pode falar. Brokeback Mountain. Eu tinha acabado de sentar. Que ridículo, cara. Eu tinha acabado de sentar no restaurante com um japa. O Bá mandou pra mim. Olha, aí velho, eu falei assim. Você vomitou, não? Eu falei, não? Você vomitou? Não, aí eu também fui na mesa do mano. Não dava? Fala no microfone. Parou de comer na hora. Mas na hora! Mas aí eu fui hora. Na mesa do mano. Aqui, ô Débora, todo mundo é muito sacana. É. Eu falei, isso é sacanagem de alguém. Aí o Bá falou, tá no Facebook do velho. Falei, eu vou entrar no Facebook do velho. Putz, eu entrei, fui Deus do céu. Já Deus amado, mano, cara. Deus amado. Você. Aí meu Deus. Nossa, eu já potencializei a notícia. Eu tava lá, eu tava tocando, mano. Aí eu vi lá o WhatsApp, Benjamin, teve uma imagem. Eu chegou. Também tava tocando, falei, pô, parei na hora. Benjamin de sábado à noite, né? Deve ser alguma coisa importante. Eu peguei agora. Não era importante? É, era. Mas, pô, na hora que eu vi, eu quase. Eu tava com a coxinha na boca, voltou a coxinha. Ô, Domênico, o RG. O RG para até levanta rápido, mas que ele tá sentando, ele tá. Não, mas, o pessoal tá pedindo. Olha, o pessoal tá pedindo pra postar no Twitter da rádio. Mais um, hein? Mais um. Ele deve ter o alvará já, mas que coisa. Ele tava pronto pro consumo. Os caras falaram que coma agora. Ô, Débora, supondo que fosse um namorado seu, um marido seu, que fizesse uma foto dessa, o que você faria? Ah, isso daí não é marido nem namorado, não. Isso aí gosta de homem. Ai, que delícia! Olha que gostoso! Olha que gostoso! Mas ele só gosta de homem nas horas vagas, velho. Olha que gostoso! Olha só! É uma bichão da banheira, olha! Esse tipo de coisa, gente, ele tem que lamentar, porque ele não tá ação, tá certo? É a família que sofre, Domênico. A família que sofre. Outro dia eu vi o RG urinando aqui na samambaia da rádio. Eu falei, não, ele tá brincando, mas isso aí já é reflexo. Olha aqui, olha os Twitter aqui, ó. Pan Luna. Pelo amor do rock sagrado, posta a foto, please. Priscila Souza, quero ver a foto. Olha, Felipe Salmo, pelo amor de Deus, mostra a porra da foto. Você jogou na mão do Vilela pra ele? Twitter, no @energia97. Vai subir já já no @energia97. Então acesse os do Twitter pra você ter. E depois você manda aqui no nosso aplicativo o que você achou da foto. O RG na banheira do Gugu, daqui a pouco. Mas, ô Domênico, essa aí é a divulgação do Lola Pelusa, menino. Lola Peluda? Olha quanta coisa. Na verdade, Lola Peluda. Só um minuto, Fala aqui, Bah. É, a foto do RG já está no Facebook da rádio e já no Twitter, no @energia97fm. Então assim, já está lá no então, @energia97fm. Aí é só da RT, né? Twitter e Facebook, já está lá a foto. Então dá uma olhada lá. Se quiser retweetar, retweet, se não quiser também. Mas comente e mande pra nós aqui. Ô, RG, pareceu uma bicha velha. Quem é que foi o Vitellers? Olha o Vitellers com essa cana. Gente do céu, olhem isso. Já tá na minha. Já. Meu Deus. Olha, RG. Olha que cena ridícula. É medonho. Você olha, viu essa aí, foto poderia ser a divulgação da parada gay de cedo. Você viu, Serginho, ou não? Eu vi, bizarro, velho. O RG nessa foto tá em estado de coma. RG em estado de coma. Pelo amor de Deus. O velho devia estar muito louco. O pior de tudo. O que você falou, Serginho? O velho devia estar muito louco pra fazer o negócio daquele. Não, ele está. Olha na foto. Eu acho que não. Mano, olha na foto. Ele está tomando água atrás. Tem uma garrafa. Nossa senhora, velho. Eu vou dizer. É verdade, olha aqui. RG, ô Domênico, você sempre. Você sabe que ele paga um pau pra você e tudo, é o Domênico. Não, não é paga pau, o cara é brother, é então, irmão. Mas aí não deu, não dá pra defender. O que o irmão falaria pro teu irmão nessa hora? Eu falaria pra ele, pô, larga a mão, velho, tá louco. Que porra é essa? Você tem barba, você tem barba, tem que falar. É, que porra é essa? Você tem barba na cara. Que porra é essa? Só isso que eu ia falar. Será que os netos viram, os filhos? Você imagina a netinha mas... um troço desse. Então, mas a mãe já levou na psicóloga. Ah, coitada. Mas ela tá tentando se desintoxicar. Não dá, ridículo. Ô, tomando tarja preta. Não dá pra defender a região. Se você olhar a barriga dele... 3 anos tomando tarja preta, você já viu isso? É, não dá pra defender. Se você olhar a barriga dele, parece a cara do ET, não parece? Não dá pra defender o RG, não dá. Primeiro, vamos... Cara de um ET, olha que eu vou pra cá pra quem foi o pioneiro. É, o Benjamin. Ô, Bah, quando você descobriu isso, como foi a vossa reação? A Cris chegou pra mim e ela falou assim... Meu, olha a foto que o RG postou. Eu falei, cadê? Ela falou, vou te mandar no WhatsApp. Quem descobriu foi a Cris. Um beijo pra Cris, que eu adoro ela. Ah, gente fina. Aí a hora que eu vi... Precisa fazer um duelo para as pessoas. Qual foi pior? Essa ou aquela dele com a camisa do Santos? Não, essa. Com a sunga? Essa. Não, mas você não tem dúvida. Ô, Nancy, opinião feminina. Supondo que fosse o namorado, o marido que postasse, o que você faria? Divórcio. Separar na hora. Separa na hora. Não dá, rapaz. Mas vou dizer uma coisa pra você. Ô, Domênico, não parece a cara do ET, ó? As tetas dele comigo. Mas aí não chega junto, não. Tá ridículo. Vem, ó. Portugal. Olha, o RG me lembrou Rita Lee. O RG numa banheira de espuma, todo caliente. Ai. Olha, eu vou te falar. Uma vez eu tirei uma foto dessa da Domênica, mas não, ela estava tirou, de bruços. Não tirou. Só se for da mamãe. Olha, aí. Eu choqueiro de gerbora hoje, Arthur. Você também, vai pro inferno. Mas as pessoas têm que se liberar, têm que assumir a realidade. Vai liberar. Não é? Foi o que eu deixei na terra, o legado. Serginho. Diga lá. Manda abraço aí pra quem você quiser ou quer falar mais alguma coisa? Diga lá. Ó, antes que eu me esqueça, eu quero participar do poker do Estado. Poker! Vai participar do poker! Vamos lá, você quer o baralho está sendo aberto aqui. Nesse momento? O que você quer? Ponta direita, ponta esquerda ou centro? É isso. Ponta direita. Ponta direita. Desse lado de cá. Tirar uma parada pra você aqui. Vem aqui, isso. O que tirou aí? Ô, rapaz, você tirou um 7 de copas. Então, 7 quilos, alimentos não perecíveis. E agora, falando sério aí, você vai no pôquer, tudo. Agora, fala sério. Palpite pro jogo, São Paulo e São Lourenço, mas não viaja na batata. Seja honesto. 2-0. 2-0? Pra quem? 2-0. O São Lourenço? Não, São Paulo. Ele. Ah, tá. O São Lourenço, tá louco? Não sei, ué. Você não fala pra quem, ué? Não, imagina. Porque eu tô falando, vai terminar líder da chave ainda. Oh, que isso, Serginho. Tá viajando. Vem interna junto com o RG na você clínica tá que ele for. Ô, mano, o cara botou aqui o Leonardo Bernardino. Se fosse pra dar uma nota, seria dó. Dó. Tá bom. Serginho, verdade. Grande abraço pra você. Aguenta na linha de pena. Deixa eu mandar um abraço aí pra turma aí. Vai. Rapidinho. Pro chefe Benedetti, amigo de vocês. Ô, gente bom. Boa, do Snap. Já peguei muito. Snap. Ele mesmo. Um abraço pro Benedetti. Meu irmão, Fernando Solim. Pro Carlão, pro Fininho, pro Éder, o pessoal que eu trabalho lá da piscinaonline.com.br. Certo. É, e um chupa pro Alegrete. Ah, o Alegrete, ele mandou aqui umas mensagens falando que você aí é... Ele falou alguém, bicho, falou um monte de coisa você de você. Senta, velho. É. Falou que você também guardou a banheira. Falou que você não é pizza, mas tá com a borda tostada, velho. Chegou aqui, ó, um monte de mensagem, ó. Falou que você é dono da metade de São Caetano aí. Quem me dera. Falou que você é muito rico. Falou que você bebe mais cerveja que o Galaxy que você tem aí.

você pode ganhar a vaga até de estranho no ninho aqui no Estádio 97. Não é bacana? Então, ligue agora na Lotus Travel e faça já a sua reserva. 2896-4665. Convoque a família, os amigos. Vamos encontrar com todo mundo lá no resort do estádio, no Bourbon, aqui pertinho, em Atibaia, tá bom? Tudo isso com o apoio da Cassineira, do Edu Botões e do Madrugão Suplementos.com.br, não é isso, mano? É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? Quem quiser comprar a sua proteína ou o seu repositor energético, basta acessar madrugãosuplementos.com.br. Realize sua compra e receba com frete grátis. É verdade, meus amigos. Prestou atenção, né? Então, primeiro que fechar, 6 horas e 35, na verdade, 6h34, quando o Sombra acabou de anunciar, vai ganhar a vaga pro torneio do pôquer, o segundo torneio de pôquer, tá certo? Então, 6h34, começou o primeiro que fechar, a partir deste horário, tá bom? Vamos ver as mensagens chegando pra nós aqui pelo aplicativo. Meu Deus do céu, velho. Olha o Beto aqui, ó. Meu Deus do céu, meu Deus. Ô, Domênico, olha o Beto falando aqui, ó. Ah. O RG tá com cara de que acabou de ser consumido, velho. Não é difícil, não, viu? Olha... Ó, Carlos Eduardo Lupinhanês diz aqui, RG número 2 é a Luiz Ambiel do Estádio 97. Olha que gostoso. É que fazia a banheira do Gustavo. Foi uma maneira do RG, Domênio, conseguir aparecer no programa mesmo lutando nele, né? Verdade. Isso é marketing. Quer dizer, Rudy, ele apareceu mais na ausência do que quando ele tá. Cleiton Nunes Maciel diz aqui o seguinte: quando eu vi essa foto no sábado mesmo, eu vomitei o fundi todo. O velho está louco. O velho ganhou uma banana espanhola. É o Cleiton que mandou aqui. Quem mais aqui mandou? Deixa eu ver. Minha nossa senhora, velho. Dodô, que foto é essa do RG? Número 1. Não, é número 2 o número dele. Ah, o passe dele deve subir. Ele receberá inúmeras propostas de capa da G Magazine. O Motinha apaixonou. Um grande abraço a todos os amigos. Mas o Motinha foi o único que falou que achou legal. Putz, maravilha. O Wally, não, o Mota elogiou mesmo. O Mota falou, Eduardo... não, o RG teve personalidade. A Bia também falou, o RG foi... A Bia? Não falou, não falou. Nossa. Carlos Eduardo Baleiro Ormundo. Meu, o velho tá muito medonho, que bichice. Quem mais aqui? Minha, nossa. Ó, Anderson Coelho, isso aí, essa foto é um atentado ao pudor, meu Deus. Quem mais aqui? Chupa e pedala mano, quem mandou aqui foi o Bruno. Quem vai mais pro inferno. O cara aqui, ó. Que é homem de Wagner Grego de Osasco, São Paulo, vai morrer na praia na Libertadores. Vai, Coringão, o cara colocou aqui. Ó, o Domênico, o cara falou aqui, o Rodrigo falou, o RG é homem mormaço, ninguém vê, mas queima. É, aí, a fase da RG não tá boa, o não. O Henrique. Depois de velho, hein? O Henrique Pansonato mandou aqui. O nome dele mudou, agora não é mais RG2, é RGA. Esse é o G do gay, né? RG gay. Gostei. Você gostou? Ah, delícia. Você gosta, né? Olha, olha o que esse cara mandou aqui, o Dodô. Fala. O Rony Dias. Meu ídolo. Eu pensava em suicídio. O RG me mostrou que existe alguém pior do que eu. Obrigado, RG, por salvar a minha vida. Olha o Viviane. Tiveram que desentupir a banheira depois. A RG que faz. Pelo é mato no RG. Meu, a RG tirou foto pelado, velho. É incrível. Mano, lógico, fosse... tá na banheira, vai tirar foto vestido. Se essa foto fosse uma semana antes, que eu acho coisa, que hein? Um copiloto tinha visto ela um pouquinho. Aí o Adnan Jarucci colocou aqui o homem asco. O juiz está roubando? O técnico quer bater no repórter? Seu time não ganha nada há 18 anos? Seu perfume é à base de formol? Não perca tempo. O Estádio 97 tem a solução para os seus problemas. Homem Asco. Durante o dia, Homem Asco é apenas RG número 2. Um pacato cidadão, já corroído pelo tempo, tomado pelo vício de meter a boca na espuma. Mas quando o Santos entra em campo e surgem as piadinhas desagradáveis, os cânticos de parabéns a você e o inigualável adjetivo de viúva do Pelé, RG número 2 invoca seus poderes adquiridos no antigo Egito, quando dava um pega com a poderosa Isis. RG levanta sua bengala para o alto. Rodovia e se transforma no super-herói dos idosos, filhotes, esclerosados e clinicamente mortos. Homem Asco! Você espera que ele venha do alto, mas Homem Asco surge debaixo de 7 palmos de terra, do seu caixão atômico, amparado pelo seu andador mágico e pelo fiel escudeiro Kid Diego, na luta contra o infarto, o colesterol e os torcedores que tiram o maior barato da sua cara. Por essas e mais outras, Homem Asco tem a dica. Não adquira pay-per-view, porque o seu time ainda vai morrer na praia. Que ridículo. As pessoas estão mandando. Quase não está chegando mensagem aqui, não? Quase, né? Mas é um detalhe, tá um detalhe interessante, ali, né? As pessoas comentando da perninha, né, do RG. Porque ele tá com as duas perninhas abertas, né? Ele quis sensualizar. Tá parecendo um frango de padoca, né? Recheado de farofa, mano. Quem mais mandou aqui? Recheado César de pelo, mandou, né, mano? César, é melhor você perguntar quem não mandou. É, olha, vou dizer uma coisa, você tá feio pra... Você mostrou pra dona Jamile? Não dá pra... Não, não. Aí não mostra, mostrar. Não, horrível isso aí, não, viu? Não, não, não, não. Que nojo. Não, mano, a pergunta que a gente faz, Domênico, é como conseguiu reproduzir durante tanto tempo. E um ser desse, velho. Uma hora ele ficou pelado na frente de uma fêmea, velho. Como conseguiu? Mas, mas ele era mais novo. Não vamos xingar. Imagina a dança do acasalamento da RG, velho. Tá chegando aqui, ó. Esse velho queima borda. Olha lá, o Bruno Souza falou, e essa coxa meu pra Deus fora se oferecendo. Ai, meu Deus do céu, o que que acontece? Fecundaram o RG nessa noite. Não, tem coisa que não dá pra ler. Por favor, poste a foto da RG no Instagram do Energia 97. Ó, tá lá no... Pelo menos tá no Twitter e no Facebook. Tá no Twitter. Mas o Vitellers, o pessoal quer no Insta. Deixa eu ver quem mais mandou. Olha, muita gente. Nossa. Olha, é, Domênico, eu tô morrendo de rir. Esse rapaz... Tá, ah, não, olha. Esse rapaz transa com o bumbum. Ai, transa bumbum, com o bumbum. Bumbum, é lamentável. Se fosse São Paulo, era comum. Mas não é. Vai Corinthians, campeão da Libertadores Mundial 2015. Ó, o outro aqui, ó. Bruno Schiavinato. Schiavinato. Tá uma bichona. Tem mais aqui. RG Fred Mercury colocou que Rafael Camargo. Não, Fred Mercury era mais homem. Não, eu não entendi por que ele ainda tá fazendo Hang Loose. Hang Loose o quê? Valentim com RG, esse é gay com força. Nossa. No outro, Aldir Leandro Cabral. É melhor matar antes que ponha ovos. KKKKK. Sacrifica no ninho, né, mano? Imagina, Renato Lopes. Pão sem camisa, fica tudo os pelos no cumprimento. Meu Deus. Renato, o velho parece um leão marinho afeminado. Lembrei, era só um moto aqui. Daqui a pouco estará no Instagram. Mas, velho, na boa, Domênico, tinha tudo pra dar certo. Uma baita viagem, um baita lugar, um baita jogo, ele vai lá e estraga tudo. É o tipo da foto que quando você mostra, não tem argumento de defesa. Não tem. Por mais que ele fale, ele vai chegar aqui, vai falar. Tudo pra dar certo, velho. Não é? É verdade. O que foi, mano? Ó, tinha tudo pra dar certo, Domênico Gato. Uma baita viagem, um baita jogo, um baita lugar. A primeira viagem dele pra fora. A primeira viagem dele internacional, ao lado da esposa. Tá certo? Tava ali tomando cavas e mais cavas, tá certo? O cara comendo ali Ramon do Bom, tá certo, Domênico Gato? Eu acho que esse Ramon tinha tava tudo, comendo ele. Tinha mesmo tudo pra dar certo, tudo, absolutamente aí, tudo. Aí vai lá e... Aí ele foi lá e defecou no mundo. Ô, mano, esse Ramon aí que tava atrás dele, que eu acho. Que é ele descobriu a sexualidade na Europa. Não, que, Dodô? O Demetrios Lima mandou aqui, Benja e Dodô. E meus amigos, o RG não é gay, não. Ele tem um bumbum apaixonado. Ai, que gostei dessa frase. O pessoal da Singapore Airways, do Domenico Gato, Singapore Airways? Airline. Singapore Airline. Tirou a foto da RG do site. Deixa lá, um anuncio aqui. Ó, vocês pediram pra ele tirar a foto sorrindo, hein? Quando ele tira, vocês ficam falando isso. Bruno Paulo, perdi a vontade de viver depois dessa foto. Abraços, rapaziada. Já vi coisa pior. Nossa, velho. É, ô, Domênico, mas na hora de você receber... Acabei de ter uma visão do inferno. A RG número 2 e uma banheira de espuma. Ô, Dodô, você chegou a comentar com alguém sobre essa foto? Não. Você não falou pra vocês? Não, eu tava fazendo um casamento. Depois você não mostrou pra ler? Não, não mostrei pra ninguém. Tá louco. Ficou com vergonha? Fiquei. Gosto muito da RG, não gostaria que isso acontecesse. Mas fazer o quê? Coitado, não dá pra... Não dá, bom. Tem que ser solidário nesse momento, exatamente, né, Domingo? Eu sei que é difícil. Eu sei, mas vamos apoiar o RG aí. É uma vergonha. Apoiar não dá, mas a gente tem que entender e dar força. Ô, Bia, 0 a 10, que nota você deu pra foto da RG? Infelizmente. Menos um, ela falou. Menos um. Ouviu, Domênico? Se eu sou RG, eu deixo de ser santista hoje. A nem vergonhar, né? O Santista não é assim. Evidente. Ô, Zedão, você ficou chateado? Ah, demais, né? O time vem numa boa fase, né? Boa fase. Agora, uma camareira, depois que o RG passa pelo quarto, ela tem que ganhar o triplo, cara. Tem. É ou não é, Dudu? Tem que ganhar o triplo. Tem. Vem, Zaidão. Só deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Está acontecendo pedágio sem parar. Pedágio sem parar. Você vai passar agora na Avenida Salim Faramaluf, lá com o Complexo Viário Padre Adelino, ao lado do Cabral, no Tatuapé. Passe por lá, você vai poder ganhar bonés, camisetas do Estádio 97 e mais, hein? Você vai poder ganhar uma vaga no torneio de pôquer do Estádio 97. Então passe por lá, Avenida Salim Faramaluf com o Complexo Viário Padre Adelino, ao lado do Cabral, no Tatuapé. Daqui a pouquinho vamos colocar um Mota lá no pedágio sem parar. Com o sem parar, o seu tempo rende muito mais, sem parar em todo lugar. Vamos lá para mais uma ligação no 3284-7097, em nome de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher aí as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, né? Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect, e vamos a mais ouvintes agora, porque o Asdrubal já está tocando. E outra coisa que eu queria falar aqui, que a gente acho que esqueceu de falar. Do RG já vai falar bastante. Parabenizar a diretoria do Palmeiras pela festa que fez com o Alex, que a gente sempre pede para lembrar, e quando fazem, a gente tem que parabenizar. Isso é que coisa bacana ver aqueles caras jogando bola. Acabei esquecendo. Só muito bom, muito bom. Inclusive, eu estive lá, né? Você teve lá, é? Você é bom pra caramba. Falei com o Alexandre Matos, né? Por horas. Pô, dá pra contratar uns 3, 4 ali, fácil, velho. Eu ia falar, né? Fácil. Tem uma bomba aí dentro do Palmeiras, boa noite a todos. É Bugatti, então. Parece que o Egídio se apresenta no Palmeiras, vai vir jogar isso. Mas já falou que vai vir, já contratou. É o furo que eu tenho. O Rafael Moura vem também? Ou... Não. Pai, não sei nada, eu posso apurar e vejo, né? Não, Rafael Moura. Olha, Zedão, o que você achou, Zedão, do empate do Santos contra o São Bento? O Santos empatou? 2-2. Não, é porque quando se classificou na terceira rodada já, eu parei de ver, né? A terceira rodada já tava classificado. Mas o Palmeiras de Red Bull se assistiu? É, eu precisava rir. Porque assim, ó, no sábado eu ri com a foto do RG. Aí começou a cair um pouco, né? Eu falei, vou ver um pouco, né? Aí eu passei, eu fiquei vendo o Palmeiras passar vergonha e fiquei rindo o domingo inteiro. Alô. Ficou gostoso, é? Alô, quem fala? Igor. Igor do que, Igor? Igor Loria Pinto. Loria Pinto. Ó, Aguinaldinho, você gosta do sobrenome dele? Qual que é? Pinto. Ai, olha, tirando do RG, eu gosto. Eu vou falar uma coisa pra você. Quem vê essa foto do RG, loria bastante, viu, Domingo? Ah, é? Loria demais. Loria da cara dele. Mandou bem. Loria da cara dele. Ah, com certeza, é verdade. Que vergonha. Então tá bom. Ô, meu velho, e qual o bairro? Jardim Amaralina. O Dom tá aí? Lógico que o Dom tá aqui. O Dom tá te ouvindo. Jardim, como é que é? Qual é o nome do bairro? Jardim Amaralina. Olha, vou dizer... Amaralina. Amaralina. Eu vou dizer um negócio agora. Amaralinda. Não é Amaralina. Não, mas não é a primeira vez não que liga alguém do Jardim Amaralina. Porque não uma vez ligou, eu falo, faz um tempinho que ligou. Dois caras do Jardim Amaralina. E eu tenho uma história muito legal. É zona oeste de São Paulo. Eu vou falar, mas não é? Alô? O cara te ignorou. É zona oeste. É zona oeste, mas eu vou te falar. Eu trampei aí perto. Zona Oeste. Então tá bom, e o time? Coringão. Corinthians. Todo poderoso. Ó, amigão. Corinthians tá sobrando nesse Paulistão, né? O timão tá sobrando sim, cara, tá? Esse ano, como o mano fala, é tudo nosso. Olha, o Corinthians tem um... Eu vou dizer um negócio pra você. Por enquanto, no Campeonato Paulista, não vejo um time hoje melhor do que o Corinthians nem perto. Hoje. Agora, fase final, às vezes é um jogo só, tal, alguma coisa pode acontecer. Mas hoje, acho que esse time do Corinthians é muito, muito, muito forte e muito superior aos outros no momento. O time do Corinthians tá nadando de braçada, velho. Mas você não concorda comigo, amigão? Não, o Coringão tá... Cara, hoje ele é o Michael Phelps do futebol brasileiro. Aditivado hoje. Eu diria até mais, viu, velho? O Corinthians ele é mais que o Phelps. Porque o Phelps, em algumas provas aí, ele acabou sendo pego no exame antidoping. Tava aditivadinho. O Corinthians não. O Corinthians ele tá jogando o fino da bola sem precisar de substâncias. Peraí, o Phelps não foi nada pego no antidoping, não. Pois sim, foi pego no doping de maconha. O Phelps foi pego numa foto. Não, senhor. O Phelps foi tirar uma foto dele numa festa, fumando um baseado. E ele assumiu. Lógico, a foto tava lá, mas não foi no antidoping. É, mas ele poderia falar, é um cigarro de palha. Eu torço pro Phelps, meu Deus. E outra, a maconha não é aditivo, pelo contrário. Mas é substância do pote. Cai no antidoping. Ah, Cai não, mas maconha não dá um efeito pro cara acelerar, pelo contrário. É óbvio que não dá, mas se então, cai no exame antidoping... Mas ele não foi ele pego. Ele tava dopado, independe se de ser maconha ou algo do mas tipo. Mas ele não foi pego no antidoping. Não importa, se ele assumiu o erro, ué, vai saber se ele não tinha feito o uso. O Sacana vai lá e tirar foto do cara no cagueta. É, meu, deixa o cara. Tá na folga, ah, você acha que na folga ele pode fazer o que ele bem entender? Pô, o cara pode ter um... O cara tá, a vida é dele, ele tá numa festa, ele não tá numa competição. A vida é dele, mas ele é um atleta profissional, Benjamin. Ele é um exemplo. Ele tem patrocínios por trás dele. E não perdeu nenhum. Agora o cara que tirou a foto é um babaca. É por que babaca? O paparazzi tá... vive disso. Não era paparazzi? Deixa o cara relaxar, mano, pelo amor de Deus. Não era paparazzi, era um cara que tava dentro da festa. E tornou um... Não, babaca. Independe, mas tá o Corinthians, diferente do Phelps, o Corinthians ele não precisa de aditivos, tá certo? Ele não precisa de outra substância. O Phelps também não precisa. O Corinthians ele joga o fino da bola e hoje é uma referência. Não na América do Sul, no Cone Sul. O time do Corinthians tá jogando muito. E digo mais, se fosse hoje o Mundial, Benjamin, poderia vir, ó, Bayern, poderia vir Real, poderia vir o Barcelona. O Corinthians ia moer quem viesse. Momento fanfarrão! Mas é verdade, Domênico, o que eu tô falando aqui não, não, não, é sério. Eu não acho verdade. É sério. Não, sabe não, por quê? Mas eu não acho. Hoje, não acho. No futebol mundial, calma, não tem um calma. Time. Ouça, ouça e você vai me dar razão. Hoje, no futebol mundial, não tem, não, um time, não tem um time que tá com o aproveitamento que o Corinthians tem. Sabe o que eu acho legal? Ele vai falando e a gente vai colhendo material. Me fala um a time, hora então, que perder, nós vamos despejar o Barcelona. O Barcelona já perdeu esse ano, não perdeu? Já, deve já perdeu. Ou seja, já não tá com o aproveitamento do Corinthians. Real Madrid já perdeu, não perdeu? Como é que tá com o aproveitamento do Corinthians? Fala, velho. O perder faz parte do esporte, Portuga. Só que assim, ó. Hoje não tem time no futebol brasileiro, por enquanto, que bate o Corinthians. Mas não é, calma. Do americano não tem. Ô, Igor, só um minuto. Calma. O Corinthians tá jogando... Calma, o cara tem que torcer mesmo. Não, tá jogando Paulista e a Libertadores. E na Libertadores, pegou aí o time do São Paulo, que tá ruim pra cacete. Era o grupo da morte. Até começar a competição, não, vocês falaram. Isso aí tem razão. É o grupo da morte, é isso, é aquilo. Mas eu também acho que seja, não tem problema. Grupo da morte pros outros, o Corinthians não. É ridículo. Mas não tem problema de achar que é ou não é o grupo da morte. O São Paulo tá muito mal, certo? E aquele Danube é ruim demais. E o São Lourenço caiu. O São Lourenço é o atual campeão. Mas quase ganhou. Mas vocês ganham um quase. Pera só, ganhou? Ganhou? Ganhou? Ah, tá. Beleza. Vocês ganharam do São Lourenço que tá ruim. Calça na mão. Calça na mão e vem calça na mão aonde? Quer pegar Bayern? Calça na mão aonde? O atual campeão da competição. O atual campeão da competição. E quem que jogou melhor lá, mano? Fala sério. Fala sério. Quando acabou o jogo? 1-0. Não. Mas peraí. Não. O quem jogou melhor pesa no placar? Não, não pesa. Muda o placar quem jogou melhor. O time jogou melhor. Eu não fiz essa pergunta pra você. Eu falei quem jogou melhor. Não falei quem ganhou o jogo. Eu tô te perguntando quando acabou o jogo. Não, eu tô te fazendo. Me faça pergunta. Quando acabou o jogo? Pergunta com pergunta. Pergunta com pergunta. Responde a minha, eu respondo a sua. Quem jogou melhor? Pau. Gente, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte, peraí, o que é jogar melhor? Por exemplo, você pega e fala: meu time jogou melhor, fez 4 gols, os 4 legítimos e o árbitro meteu a mão. Aí eu vou dar razão pra você. Agora pega e fala: criou chances de gol, mas o Cássio defendeu, bacana. O Cássio é goleiro do Corinthians. Eu quero que o Choba do São Lourenço pegue fogo. O que as pessoas... Agora confundem. Te pergunto, muda o placar jogar melhor? Não. Não muda. Quem é o líder da Libertadores aí no grupo do Corinthians? É o Corinthians, mas você... E digo mais, todo mundo, mas o Boca tá bem? Gente, o grupo do Boca só tem bêbado. Aí você vai reclamar o Boca, com o Boca, não, não, não, e você vai me dar razão agora. Tá inclusive, Portugal, na próxima fase, dependendo de quem o Boca pegar... O Boca vai passar maus bocados, porque o Boca tá frio na competição. Tá frio porque só pegou bêbado. O Boca jogou pro Gasso e goleou todo mundo. Eu entendo o que você diz. Ontem o Boca pegou, já que ele tocou assim, o Boca pegou um time forte, que é o Estudiantes de La Plata. O Boca ganhou de 3-0 com autoridade, com dois caras do São Lourenço. É melhor esperar. Já que você quer falar de campeonato argentino, o São Lourenço ganhou do Lanús de 4-0 no final de semana e lidera o campeonato argentino. E tinha um jogador expulso. Deixa eu te falar, mano. Eu acho o seguinte. O São Lourenço contra o Corinthians, ele teve volume de jogo. Não transformou as situações que criou em gols. Perdeu o gol de bar da trave, estou a bola na trave, o goleiro Castro pegou tudo. Por isso não tem culpa nenhuma disso. O que o Domenico disse que foi que o São Lourenço teve mais volume de jogo. Teve a bola, atacou o Corinthians. Fora isso, no ano, o Corinthians ninguém atacou ele. Bacana, não fez gol, não vale nada. Não vale nada. Ô, amigão. Oi. E com relação à renovação de contrato do Guerreiro, parece que nessa próxima semana aí teremos novidades, hein? Tem que renovar o contrato do Guerreiro. Isso aí já tá uma novela, né, mano? Eu acho mesmo. Que assim... O Guerreiro é um bom jogador, fez muito pelo Corinthians, só que tá fazendo muito mimimi pra renovar, entendeu? Também acho. Quem quer dois não tem um. Então, assim, Eu não renovaria, não. Eu apostaria no Love. Ontem ele desencantou, fez o primeiro golzinho dele, mesmo chorado. E eu iria com o Love pra... e deixava o Guerreiro partir do time dele, entendeu? Mas, ô amigão, o que o Corinthians ofereceu pro Guerreiro, velho, é maior do que o PIB do Peru. O cara tá de brincadeira, velho. Você conhece o PIB do Peru, é verdade, Portugal. O cara, o PIB do Peru. 5 milhões de dólares, tá certo? Mas 500 pau por mês, velho. Mas 500 pau por mês. Tem que renovar o contrato do Guerreiro. Tem que renovar o quê? O Guerreiro tinha que dar graças a Deus que ele joga no Corinthians, que hoje ele é alguém, Guerreiro. Tá certo? Porque se ele andasse na Paulista aí, se não fosse o Corinthians da vida dele, ele nem ia ser reconhecido aqui, não ia parar pra tirar uma selfie aqui. Tem que renovar o Guerreiro. Tem que renovar o cara. Mas eu acho que ele tá segurando pra ver se vem alguma proposta de fora. Porque se fosse em outras épocas, ele já teria renovado, porque assim, é muito dinheiro. Eu também acho, assim, muita grana. Eu acho que ele tá segurando, tá vendo se vem alguma coisa de fora que talvez dê mais dinheiro pra ele, e nisso ficar cozinhando o Corinthians pra cima e pra baixo, entendeu? É, mas eu também acho, cara, eu acho que tem que dar ultimato nele aí, não tem que deixar próximo da final não, porque o Corinthians possivelmente vai estar na final da Libertadores, se Deus quiser. Se ele quiser realmente ficar, tem que pegar e falar, Guerreiro, é um negócio seguinte, vamos bater o martelo agora, tá certo? Não vamos deixar isso aí se estender, porque se chega numa fase decisiva da Libertadores e aí ele senta pra renovar, aí ele vai querer sangrar o Corinthians de cima a baixo, aí ele não vai querer 6, aí ele vai pedir 10. Então já senta agora e resolve, ou é ou não é, quer, não quer, vai embora. Meio do ano, pega a trouxinha de roupa dele e pica a mula. Mas ô amigão, então teremos aí Corinthians e Danúbio também na quarta-feira, manda o seu placar. Sacolada 4-0. Boa, mano. É isso aí. Vamos com tudo pra próxima fase. Tá, Débora. Ô, mano, eu quero participar do campeonato de poker aí do estádio 97. Boa, amigo. Então vamos lá. Cadê o baralho aí? Cadê o baralho? Tá do seu lado aí, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Puxa um, Dodô. Deixa eu puxar um aqui, você quer dar um? Deixa eu puxar um também, Dudu. Não, você não. Você não pode. Você não pode, você puxar um. Já deu problema com você. Lado esquerdo. Você é o Felps da bola. Lado esquerdo, direito ou do meio, Igor? Do final do baralho, vai aqui, ó. A baralho. Última, ó, 4 de ouros, tá? 4 de ouros, então 4 quilos de alimentos. Show. Tá bom, antes do Igor dizer... Ó, então 4 de ouros, viu, 4 de ouros? Você tem que trazer 4 quilos de alimentos não perecíveis aqui pra não, participar. Não é 4 quilos de ouro? Não. Mas, ô amigão, não pode ser sal nem açúcar, né? Senão isso é sacanagem. Ninguém come só sal ou só açúcar. E quando você vier aqui na rádio, traga pelo menos 1 quilo de alimento perecível pra gente. Boa. Ah, é legal, é verdade. Ô, Débora da Perfect, você é corintiana? Corintiana, Zona Leste, maloqueira e ganhadora do melhor time do mundo! É isso aí, boa. Maloqueira, Zona Leste. Ô, maloqueira, Zona Leste, quanto vai ser Corinthians e Danúbio, quarta? Olha, chutando baixo, 4-0. Olha, o mano de saia. É verdade, ela é realista. Mas contra o Danúbio dá pra fazer. Ela é uma analista de futebol. Você é maloqueira mesmo ou é só tipo? Maloqueira, na Perfect só tem maloqueiro. Só corintiano lá. Você tá brincando? Não deve ser, uma empresa séria não teria só isso, né? Não. Duvido. O Gerson é corintiano. Ah, mas a empresa é muito séria. Boa. Tá Igor, um abraço. Um abraço, você, Igor. Velho. Valeu. Fica na linha. Fica na linha pra falar com o Bassa. Um abraço pra vocês. Um abraço. Aguarda aí. Seu estádio 97 pela Energia 97. É, que vem aqui em nome também do Grupo Esser, um nome construído com história. E agora o Benjamin vai vir com o recado da BV, né, Beja? É, agora eu vou falar da BV Financeira, Domênico Gato. Olha só. E foi. Mostrar aqui o negócio. Ô, Débora, olha aqui essa mensagem aqui, pra Débora. Olha só, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você tá procurando, hein? E o melhor... Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe. Conte com as condições especiais da BV. Mais informações é só ligar. 3003-7888, 3003-7888. Porque com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Dozito. Seu estádio 97 pela Energia 97, né? Também vem aqui em nome da HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. A gente tá falando direto do torneio de pôquer, então presta atenção, segundo torneio de pôquer vem aí, hein? Já está valendo o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Para participar, você deve conseguir sua ligação ao vivo no Estádio 97 ou participar dos pedágios do programa aos finais de tarde. É, Domênico, eu vou dar all-in com par de dois. É, Motinha, e as inscrições serão confirmadas mediante a doação de quilos de alimentos não perecíveis. Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. O primeiro prêmio é uma viagem à Punta del Este. E o vice-campeão ganhará um final de semana no resort do Estádio 97. É isso aí, amigo! E tem muito mais. Ei, Domênico, tô vendo que vai estar cheio de baralhão nesse torneio, hein? É isso aí, mano! Segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Sai da frente que eu tô chegando. Apoio H2 Clube. Energia. Segundo torneio de pôquer, hein? Vai ser sensacional. Você pode participar também pelo pedágio sem parar que tá rolando agora lá também, hein? Avenida Salim Farah Maluf com o complexo viário que fica ao lado do Cabral, lá no Tatuapé, tá bom? Corre lá, você pode ganhar bonés, camisetas do estádio, pode ganhar sua vaga no torneio de pôquer, o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Corre pra lá, hein? Daqui a pouquinho a gente vai colocar o Motinha no ar, hein? Avenida Salim Farah Maluf com o complexo viário Padre Adelino, ao lado do Cabral, no Tatuapé, pedágio sem parar rolando, né, mano? Boa, é pertinho, viu, Domênico? A galera que não sabe, ali pega a Marginal Tietê, ali entra sentido Salim Farah Maluf. Sentido bairro, né? Pra dentro, pra quem vai pra Moca ali, enfim, é perto do cemitério ali também. É o quarta parada ali, o Benjamin, que já foi lá inúmeras vezes. É. É do lado, Benjamin. Você não conhece a Zona Leste ali, a Salim? Não, eu fui nesse... Do lado do Cabral aí tem o quarta parada ali. Eu fui nesse quarta parada, já fui umas três ou quatro vezes, sim. Hospedagem tá ali, ó, do lado do Cabral. Pertinho. Aí, Motinha, tamo junto, hein? Bom. Fala pra maloqueirada colar aí. É isso aí. Olha só. A maloqueira tá aí, a Débora aí, ó. Débora é maloca aí, ó. Ah, todas são maloqueiras? Maloqueira. Eu também sou maloqueira. Olha só, mensagem chegando aqui no aplicativo. Olha, o assunto realmente tá difícil de achar alguma coisa que não seja do RG. Não, dá. Eu parei de postar coisa no Twitter, que é o assunto. Aí a gente acha que, por exemplo, a mensagem aqui do Luiz Fernando, que diz que, gente, é o Tobias que tá tirando a foto, vocês não viram. Você viu? Era o Tobias que tava lá? É, tirou uma foto aí, você viu, mano? Ah, no joelho da RG eu vi, Casão. Você viu, Carlos? Olha. Viu? Calção. Fala, Carlos. Carlos. Carlos, porra. Carlos tá lá na Espanha, Calção. Jonathan Lima, galera, vocês são massa demais. O Sombra foi pra Argentina? Olha, tomara que o Sombra não tire foto assim, hein? Não, se ele tirar, acabou, né? Aí... Troço de ir pra fora do país, não, aí fica essa coisa aí. Eu posso tirar foto pra fora. Mas sabe por quê, Domenico? Lá fora, o cara pode ser quem ele quiser e ninguém vai caguetar, mano. Mas hoje, com esse negócio de smartphone, vou falar, velho, smartphone vai acabar com o mundo. Vai acabar com o mundo. Puta. Terceira Guerra Mundial tá próxima de acontecer por causa de smartphone, velho. Minha irmã mostrou a foto pra minha mãe. E olha a cara da minha mãe. Olha a cara da minha mãe quando viu a foto. Ah, sua mãe não. A dona Janeiro. Deixa eu ver. Aqui foi a hora em que a minha irmã mostrou a foto. Olha a cara da minha mãe. Tadinha da dona Jamil, viu? Não, deixa eu ver. Não, mentira. Tô falando. Deixa eu ver, dona Jamil. Isso é bom. Olha, dona Jamil, é preocupante. É bom pra dona Jamil aprender, que eu sempre falei pra ela. Olha! Eu sempre falei pra dona Jamil. Olha o que fizeram com a minha sogra. Olha o que fizeram com a minha sogra. Eu sempre falei pra dona Jamil que o velho não presta. E ela fala: Benjamin, não fica com o RG. Agora que você viu o RG, fica com ele agora. É, agora que eu vi que eu não quero. Ó, no resort lá no Bourbon, vão ter que tapar a banheira do quarto da RG. Será que vai ser lá assim, ó? Possivelmente ele vai fazer igual. Atenção, nós vamos fazer um tour nos pelos do RG. Não, o RG vai fazer a mesma foto e as pessoas vão poder passar por lá pra tirar a foto do RG ao vivo. Nossa. É o caminho do RG. É. Nesse preto, é o caminho de Compostela. Eita. E o aí Newton, tem o caminho do RG. O Newton Lelis Pires manda uma pergunta aqui. O que foi pior? Essa foto do RG na banheira ou aquela com a camisa listada do Santos por dentro da sunga? Não, essa daí. Aquela lá. O pessoal tá pedindo também, ó, pra fazer a comparação. Não dá, essa é pior que tem. É pior que tem. Não tem como ser pior. Não tem como ser pior. Boa noite. Eu não tenho certeza, mas acho que a Juventus também não perdeu esse ano, hein? Arthur Nascimento. Não, mas não tem o mesmo aproveitamento do Corinthians. A Juventus, se não me engano, na chave do grupo da Champions, tomou tinta, assim. É. Se não me engano, precisa ver. É porque o Juventus não pega o Bragantino, né? Falar a verdade, né? Que é o baita time, o Cagliari. Tinha 2.500 pessoas domingo na Javari. E que muda o Cagliari pro... Cagliari seria campeão brasileiro todo ano. Ah, ó. Bragantino, goleiro Lauro do Bragantino. Bom pra caramba. Ó, Edjane Lima. Edjane Lima diz o seguinte: olha, o mais difícil vai ser ir a um motel e não lembrar dessa cena do RG. Ficaria uns tempos sem ir, porque fiquei traumatizada. KKKKK. A mulher, ela vai em motel? Segundo ela, vai, né? Deve ir. Renova Guerreiro, não tem ninguém melhor. O cara vale isso aí, André Guerreiro que mandou. O Aguinaldinho, é do Guerreiro. O Aguinaldinho, você vai em motel? Para, eu não, eu faço tudo no carro. Hudson Costa. Aliás, falando disso tudo, olha, daqui a pouco tem o DVD do Gugu, hein? A verdade, é o grande sucesso entrevistando os gente que mata. É. DVD? Exatamente. É porque tá agora, DVD. Né? Eu tô brincando. O programa tá assim, viu? Daqui a pouquinho então DVD do Gugu. Já, hein? Já. Ó. Fala Manolos, caso o Guerreiro... Manolos ele mandou aqui. É. Um abraço pro meu amigo Manolo. Caso o Guerreiro não renove e o Corinthians queria trazer o Pato de volta, não. Tem que pagar alguma coisa, mano? Não, o Pato ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem. Caso o São Paulo queira exercer o direito de compra, o São Paulo compra em dezembro. Vocês caso queriam ele de volta? Não, não, né? Não, né? Queria, o Corinthians possivelmente vai negociar o Pato, caso ele... Pô, o Pato tá longe. Ampassan, que futebol Douglas horrível jogou Pato? O tal de Alexandre Pato. Ah. No... Olha, como falar, Paulo, mano. Foi bem ou não? Oh, foi horrível não, que ele não, jogou não. Ontem. Mas ontem não, mas ele... Nossa, ele parece ele que tá... não tá afim da coisa, não. Não, mas ele tá jogando bem. No São Paulo ele tá bem. Só que a diretoria pensa em comprá-lo. Ontem foi pavoroso. É. Mas o problema é o valor, né, Domênico? A multa do Pato hoje... A multa não, né? Pra falar a verdade, se o São Paulo quiser comprar o Pato hoje, vai desembolsar 10 milhões de euros, cara. Ah, e um rapaz que pergunta no meu Twitter se o... E se esperar, mano, o contrato? Até quando, Vence? Então, o contrato com o Corinthians é só no final do ano que vem. Ih, tem que esperar muito. Um rapaz pergunta no meu Twitter se o estilo do Ganso não lembra o Riquelme. Amigo, nossa. Nem no branco dos olhos. Não só lembra. No camisa 10 que os dois... O Riquelme pro Ganso é uma diferença... Ó. Da Transamazônica. E o Igor Mendonça mandou informação aqui que a Juventus perdeu aí na Copa da Itália esses dias. Valeu, Igor. Ah, tá vendo? Igor Mendonça sabe tudo. Douglas Moraes, o RG tá parecendo uma vovó Mafalda. Nossa. Tá parecendo um pet shop de poodles negros. Marcel Sampaio Tubini diz o seguinte: senhores, eu estive na despedida do Alex. Tubias? O momento mais sensacional foi o Evair fazer o gol e ir para a galera. Tinha mais torcedores do que no jogo do São Paulo na Libertadores. Abraços. Também, porra, um monte de craque, né, reunido, também tem um... Mas, Domênico, eu não gosto desse tipo de coisa, velho. Jogo de despedida, é um negócio muito melancólico, é triste. Ah, mas foi bom, mano, o jogo lá, porra, tinha um cada cara... Ah, mas eu acho muito triste. Eu não quero uma despedida, não, hein, cara. Domênico, que coisa bizarra, o EG tá parecendo um kiwi. É. Tem pelo, mas é fruta. KKKKK. É estranho mesmo. O programa mais gay de São Paulo. Tinha o Mota, depois vem o Vieira, aí agora é o EG. Para o mundo que eu quero descer, para tudo. Júlio César Fernandes. Não, e o RG foi um dos que vomitou regra aquele dia que você falou que fazia unha, tudo mais. Agora o cara posa. Você vê, é verdade. Aqui, não é verdade? O cara mandou, pats aqui, mano. O RG estava sensualizando na banheira. Que visão dos infernos. Peste bubônica. Febre do rato. Ha, ha, ha, ha, ha. Abraço, Pedro Amorim. Por isso que não dá pra criticar muito a China, Domênico Gato, que supervisiona a internet, velho. Porque, verdade. Se tivesse uma fiscalização, velho, essa foto jamais sairia daquele quarto, velho. A gente não era obrigado a ver esse tipo de coisa, velho. É verdade. Agora, senhoras e senhores, vamos lá pro momento sem parar. Na verdade, rolando o pedágio sem parar no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi sem parar em todo lugar, né, Motinha? Sim, Dodô. Estamos aqui na ZL. Como sempre é fraquinho aqui, né? Fraquinho? É fraco. É, não parece fraco, não. Motinha. Motinha. Caramba. Ô, Mota. Olha, oi, metade beija. Disso daí Mota. Poderia já ficar nesse antes, quarto da parada que eu falei antes, aí. Ô, Mota. Não, abre Mota. A cova pra esses caras. Motinha. Pode falar, Beni. O que você achou da foto do velho? Olha, ao contrário de todo mundo, eu achei do caramba, meu. E aí, tava lá, ele foi sexo sem ser vulgar, meu. Sexo sem ser vulgar. O cara Lorde, foi sexo sem postura, ser vulgar. Tá. Foi isso que eu ouvi aqui. Sem ser vulgar. Melhor pra garrafa de refrigerante vazia. Podia ter sido uma taça de vinho. Ô, né? Débora, você concorda com o Motinha? O Motinha falou que o RG na foto foi sexy sem ser vulgar. Pra quem gosta de homem, ficou bom, né? Ficou legal, né? Então, o Motinha gosta. É, ficou sexy. É uma delícia, adoro. Concordo sim com ele, viu? pra quem gosta. Como diria aquele personagem, é uma bichona. É uma bichona. É uma bichona. É baitola. Ah, vocês são muito preconceituosos, para. A gente tem conceito. Nem mostrou nada, não mostrou amendoim, não mostrou nada. Capa de CD do Vila de People, velho. É lógico, uma coisa diferente. O velho foi inovou, pô. Ó, Débora, só um minuto, Marinha. Você tá fazendo sucesso aqui, Débora. Ah, é? A Débora. E aí, Dodô, quem é essa morena linda, hein? Deixou o estúdio mais bonito hoje, hein? Tá crescendo o olho porque é dona Samuel de empresa. De vai trabalhar pra ganhar dinheiro, rapaz. Pedreiro, volta pra obra, ó. Fala, obrigada, Marcos. Então vamos voltar pra TL aqui, né? Que tem muita gente pra falar, mas não vai dar pra... Vamos lá, Motinha. Então vamos falar aqui com algumas pessoas, ó. Nome, time, abraço. Não tá falando pra todo mundo, calma. Não embate. Vamos lá. Beleza, meu nome é Douglas. É Corinthians! Vai, Corinthians! É nóis, pô! Aê, Douglas! Vai, Corinthians! É nóis, é nóis! Ai, que catal, trouxa! Só filho do Belém, chupa, mano! É nóis, Douglas! Vai pro inferno! É nóis, é nóis, é nóis! É nóis! Aí, mano! É nóis, é Corinthians, é Gabriel! É nóis! Aquele abraço, moleque! Tamo junto! Ah, traz aí a tua irmã. Ah, Domênica, gostosa. Irmã é sagrado. Ah, então não dane-se. Já pecou já. Ah, Domênica na teta linda. Vai, Corinthians. Mas é tua mãe também. Aquela trouxa de coisa do mundo. Aqui é Palmeiras, chupa, mano. Ah, pro inferno. Aqui é o Alan, tricolor, chupa, mano, palhaço. Vai morder teu pai no bumbum, vai. Valeu, mano. Chupa, tá bom. Ai, inferno, trouxa. Aqui é o Dizane, São Miguel. Chupa, mano, São Paulo. Aqui é Diego da Zona Leste, aqui em Itaquera, Vila Verde. Chupa, Dodô. Vai pro inferno, vai, ô trouxa. Chupa, Domênica. Vai, a Domênica é tua mãe, te põe no mundo, aquela... Ô, Dodô. Aceita que dói menos, Domênica. Ah, você pro inferno também. Pera aí, onde cada vez? Aqui é o Ricardo Camargo, RG não é viado, não, aqui é Santos, caramba! Não, não é, não. Vai, Moca, vai, Juventus, porra! Chupa, mano! Ah, pro inferno! Lá, aqui é Ricardo Hilário, Corinthians, chupa! Chupa, Domênico! Ah, traz a. Aqui é o Marcelo, abraço pra você, namorada Tamires, tô de Diadema, chupa e pedala, mano! Capão! Aqui é o Carlos Caraújo, da Vila Helena. Palmeiras, vai lá, Dodô, chupa, mano! Aqui é o Fábio Torres, dá-lhe porco, chupa, mano! Vai procurar um emprego? Voltinho, Vila Formosa, valeu, Domênico, é nóis! Emerson de Osasco, aí, Domênico, chupa! Ah, é pro inferno! Ah, de catal, trouxa! Aí, mano, chupa! Aqui é o Paulo Santo André, chupa, mano, vai, Santos! Vai, vai pro cemitério aí, ô. Corinthians, chupa, Domênico! Vai pro inferno você também? Da Vila Formosa, chupa, Dodô! Vai, te catar, ô. É o Augusto da Vila Ema, ô, RG, essa foto aí é outra, hein, mano? Chupa, mano! Aqui é o Bruno Sapopé, pô. Chupa, chupa, Motinha! É ah, ele chupa. Ele chupa mesmo, hein? Chupa, mano, e chupa o Chiro que tá escutando, corintiano, viado! Ah, esse é o teu pai, vai buscar teu pai no bar. Que isso, mano? Chupa, Dodô, que isso? Vai, Corinthians! Pronto, acabou o primeiro momento, vamos lá, Dodô. Esse é o momento sem parar. Quantos ouvintes, Domingos? Não dá pra colocar tudo. Não dá, é muita gente, é verdade, daqui Motinha. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom. E quando monta diz que não dá pra colocar, valeu, porque não dá mesmo. Um abraço. Abraço, daqui a pouco a gente volta. É, esse é o momento sem parar. Vamos lá, Sombra com o recado sem parar, vamos lá. Essa foi a sequência. Três ouvintes sem parar no Estádio 97. O sem parar é uma santa ajuda no dia a dia, fala a verdade. Pra economizar tempo e facilitar os pagamentos. Você sabia que agora... Você pode pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar Táxi? Você chama e paga o táxi com um único aplicativo, sem precisar pôr a mão em dinheiro ou cadastrar o seu cartão de crédito. É o Sem Parar com você até no celular. Baixe agora mesmo, é grátis. Vai pro jogo? Vai com o Sem Parar Táxi. Vai comemorar com os amigos? Use o Sem Parar Táxi. Sem parar, sempre com você, em todo lugar. É verdade, eu sem parar. Esses não foram três, né? Foram uma porrada. Foram 33. Foram 31. Ô, mano. Sei lá, três vezes 80. Respondendo a sua pergunta, pessoal, amigo meu de Belo Horizonte me lembrou. Tem mais um time do Brasil que não perdeu na temporada ainda, é o Cruzeiro. ainda não foi Cruzeiro. Derrotado. Não, mas não é só o fato de não perder, Portugal. O Cruzeiro, quando começou a Libertadores, o Cruzeiro tava mal. O Cruzeiro tinha empatado com as duas primeiras, enfim. Mas o Corinthians, Portugal, o Corinthians tá dando show, cara. Hoje o Corinthians é uma referência. Eu concordo com você. O time do Corinthians hoje ele não joga, Domenico Gatto. Ele desfila. Mas quero ver Corinthians e Boca. Eu quero ver Corinthians e Boca Júnior num jogo mano a mano. Vocês não vão passar da próxima fase. Ah, tá bom. Nós não vamos passar. Eu acho que o Corinthians tem tudo pra ir muito longe, viu, mano? Mas teve um ano aí também. Teve um ano também aí. Você saindo em primeiro aí, pegou Flamengo e tomou fumo. Ali foi um acaso do destino. Toda vez é acaso. Em 2013, o Boca vinha de 10 derrotas. Não, é o pior Boca da história, o Leão Banguela. Boca 2013, ganhou. 2013, o Corinthians ele só saiu, você sabe muito bem, pelo fato de quem. Tá certo? O time do Corinthians ele foi extremamente afanado no Pacaembu, você sabe muito bem disso. Se você tiver vergonha na cara, você sabe disso. Bola para mais ouvintes participando. 32847097 em nome de Perfect Brasil, meus amigos. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect, vamos lá. 32847097, Asdrubal tocou? Tem ouvinte para ligar aqui, ó. Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou sem o H? Thiago com TH, Tavares dos Santos. Thiago Tavares dos Santos. Quantos anos, Thiago? 28. 2.8, né? O que você achou da foto do RG, Thiago? Ridícula, né? Não tem que falar nada, né? Ah, deixa ela se despertar. Ô, Zedão, como foi a receptividade da torcida do Santos? A torcida do Santos está educadamente mandando o velho vazar logo antes que apanhe. Né? Educadamente, eu sou contra a violência. Mas você não é jornalista? Jornalista, filho. Então. Então, mas jornalista... O que o jornalista faz? Analisa o fato. E aí, você analisou opinião. O que você achou? Ridículo. Ô, meu velho, qual que é o bairro? Jardim São Caetano. De novo? Por que de novo? Porque não, porque entrou ligou o ouvinte agora, aqui, faz dois minutos, já de São Caetano, lá em São Caetano mesmo. Ah, em São Caetano. Cara, ligou um vizinho teu aí, velho. Vizinho. O São Caetano acabou, aquele time que era tão bom. Agora tá em que divisão? Acabou, terceira, quarta? Série D. Tá na Série D do Brasileiro. Foi pro inferno da pedra. E Paulista? Tá na B. Nossa. A2, né? Hoje em dia, o Ademar jogaria até fora do Brasil em time grande. Verdade. Lembra do Ademar? Chutava até pedra, velho. Olha, que foi jogado ele foi chamado pra jogar futebol americano uma época, só pra chutar lá. Pra ser kicker. Mas não deu certo. Thiago, e o time? Santos Futebol Clube. Aê! Ah, que beleza! Chupa, seus bandos de trouxa. Parou. Como assim, ô? É o seguinte, Azedão. Respeita o Santos. Mas você é jornalista, você não pode falar isso. Eu tava no WhatsApp aqui, outra conversa. Ah, com outro cara, aí entendi. Mas o Thiago, você é torcedor do Santos. RG, nosso representante da torcida do Peixe. Mas tá aqui o Azedão. Mas o que você achou, Thiago? Dá mais detalhe aí, pô. Não tem o que achar, né, velho? A pessoa, independente do clube que ela torce, ela tem que ter senso do ridículo. A gente fica decepcionado que um parceiro de clube aja dessa forma, mas eu acho que é a idade. Jornalisticamente. Mas, amigão, se você encontrasse, por exemplo, o RG na arquibancada ou do Pacaembu ou da Vila Belmiro, você conversaria com ele a respeito dessa foto? Não. Não posso, né? Eu não gosto de mexer com a intimidade das pessoas. Mas já não é mais isso. Se ele postou, não é íntimo. Se postou, tá aberto a população, a todos. Se você pudesse mandar um falar agora pra RG, dar um toque pra ele, o que você falaria? Pra apagar a foto em primeiro lugar, mas agora já era, né? Já tá divulgado em todo lugar. Mas não é igual queimar a rosca, né? Queimou a rosca uma vez, você pode tentar falar, não faço mais, já fez. Já foi, né? Já eu foi. Daria o conselho pra ele fingir que é igual humano, fingir que é personagem. Ó. Ô, mano, o Santos não passa tanta vergonha desde a época do Geilson, né, gente? Que isso? Ô, Thiago, antes de falar do Santos em si, falar do Neymar. Então, o mano comentou aí, e eu concordo. Ô, a boleirada aí não tá exagerando na marcação do Neymar, não? Os caras não marcam eles, os caras só descem porrada. Mas eu acho que vem essa resistência que a galera tendo com o Neymar, vem desde a época de América do Sul, porque jogando pelo Santos, ele já apanhava pra cacete jogando Libertadores aqui, e geralmente os jogos que ele mais apanha são contra as outras seleções da América do Sul, que geralmente contra Chile e Colômbia, né? E eu acho que já vem essa resistência, essa birra dos jogadores sul-americanos com o Neymar desde a época de Libertadores. É, Colômbia nem tanto, Colômbia teve aquele lanche, cara. Agora o Chile, os caras são desleais. Ontem o que o cara fez, o Medel, jogou inclusive no Boca o Medel, o cara foi desleal e o juiz não fez nada. E na Copa América, espero que os juízes vejam, que o pau vai cantar também. Falar nisso, Thiago, ô Dodô, Aí, diga lá. Ontem lá a Fox transmitiu o Campeonato Argentino, teve um jogo lá do Boca contra o Estudiantes. E o Boca ganhou de 3-0. Lembra do Desábato? Lembro. O que xingou o grafite lá na Ainda Racismo. Tá jogando ele? Ele joga no Estudiantes. E aí aquele, o centroavante do Boca, o Pablo Oswaldo, o cara deu uma entrada no Oswaldo, mas uma entrada, você viu, o cara ficou com a marca nas costas. Sabe o que o Pablo Oswaldo fez? Tirou um pedaço de grama e deu pro Desábato, falou, come seu cavalo. Nossa, velho. Você viu isso, Thiago? Vi, o Desábato, né, aquele mesmo cara da história com o grafite. Foi, o próprio. Sim, ele mesmo. Já veio aqui, já também, coisa também, boa, isso aí. E também. Ontem o Estudiantes teve dois jogadores. É o cavalo pro outro cavalo. Bateu pra caramba. Eu adoro cavalos. Adoro cavalos. O Oswaldo é bom de bola, o melhor centroavante da América do Sul. Calma. É. Melhor da América do Sul? É. Calma. Ele é melhor que o Guerreiro. É melhor que o Guerreiro. Tu tá louco. O melhor minha. Atacante da América do Sul chama-se Robinho. Não. Aí que tá. Ai, melhor é o Guerreiro, não. Rapaz, tá louco? Ai, não. Melhor é o Oswaldo, velho. Ouvinte, fanfarrão! Joga metade do que joga o Gabigol. Vocês estão loucos, quem é o Oswaldo perde o Guerreiro. O joga mais que o Guerreiro. Hã? Quem? Thiago Ribeiro joga mais que o Guerreiro. Ouvinte, fanfarrão! Ó, a gente tá aqui até, inclusive, aí, nós somos uma rádio, nós instruímos nossos ouvintes. O negócio é o seguinte, a gente tá aqui pra tentar te ajudar, velho. Você quer ajuda? Você quer ajuda? Se a gente te internar, velho, tá certo? Você aceitaria numa boa? Pra você se livrar da química que você deve utilizar, não sei, acho que seu caso já é craque, velho. Como química? Ah, esse cara deve andar cachimbo no bolso. É Gardenal, velho. Inclusive, domingo agora vai ter Santos e Corinthians. Não passa vergonha. Se não ganhar do Corinthians, no Galinheiro... Galinheiro é a casa da tua tia, velho. Eu faço o programa com vocês fantasiado de Wagner Love. Ah, é, não, boa, não, não, chupa, mas ninguém mano. Sabe quem é você. Nossa, você nossa. É o famoso quem? O vídeo vai falar, ah, o cara foi lá. Você é o famoso quem? Falar quem que eu sou? Mané. Eu vou aí no H2 ganhar o bicampeonato do poker, porque não, o título onde? É meu, eu vou defender não, meu título. Não, onde? Você vai jogar o campeonato de poker ou baralho? Vou lá defender meu título. Ele é campeão, foi o último campeão. Olha lá, inclusive eu não levei a sério a mesa final, porque eu fiquei sabendo na hora que eu não poderia concorrer ao prêmio. Time mexicano, aí mano. Lógico, mano. Falei, desistiu. Eu chutei o bagulho lá, dei all-in lá não, com o par de dois. Ganharia, mano. Levaria fácil. Mas agora sério pro Santista. Ô, velho, esse goleiro Vladimir aí... Ele é muito fraco. Ele é duvidoso. Ele é muito ruim. O moleque que tá no banco dele, que foi... Duvidoso. Gasparotto, né? Das últimas duas Copas São Paulo que o Santos ganhou a primeira, o Gabriel Gasparotto. É Gasparotto o nome dele. É muito bom goleiro e o ideal seria que ele estivesse jogando agora na ausência do Vanderlei, porque o Vladimir não precisa nem colocar o farolete na cara. Por que o Vanderlei não tá? Ele quebrou a cara todinha. É, por quê? A maldade. Do Rio do Cara de Água. Que deveria ser suspenso o Paulistão. O Rio do Cara de Água? Ah, porque o Santos tá sem goleiro. Não, não é culpa do Santos. Não, é verdade. É. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vi um jogo desse Vladimir faz uns dois anos no Canindé, Portuguesa 3-0, e ele tava apavorado atrás do gol. Mas eu pensei, não, o moleque é novo, tá, o tempo vai passar. Ontem eu vi o jogo de novo, eu vou te dizer, hein, cara. Não dá, treme mais que gelatina o goleiro, hein. Vamos não, ele é fraco, ele é bem fraco e eu não... Vai fazer falta o Vanderlei agora no mata-mata, principalmente quando começarem os clássicos. Esse cara eu acho que seria o momento de colocar o Gasparotto mesmo. Esse cara for pra Itaquera, esse tal de Vladimir, o Santos vai ter problema lá, hein? Muito, muito. Mas e o resto do time? O Robinho faz essa falta toda porque não jogou dois jogos, o Santos não ganhou nas duas vezes. É faz muita diferença? Faz porque ele é referência técnica e de liderança dentro do grupo e o time não é essas coisas. Agora, sendo bem coerente, o cenário pro Santos, perto do que a gente imaginava quando começou a temporada, ainda é bom. Do meio pra frente tem boas opções. Do meio pra trás o time é de doer, muito fraco. O Cicinho é horrível. O lateral que tá jogando na esquerda, improvisado, o Vitor Ferraz é apenas esforçado. A defesa com David Braz e Verley também é horrorosa. Mas do meio pra frente o time é bom, tem boas opções. E pra um time que devia pra todo mundo antes de começar a temporada, até que o cenário é positivo, só que... De repente você se vê sem o Robinho e, por exemplo, agora pro fim do Paulista a gente corre risco de perder Ricardo Oliveira, Robinho, o Cruzeiro em cima do Lucas Lima. O que o Santos tem que estar preocupado é em manter essa base pro Campeonato Brasileiro. E é óbvio que se possível ganhar o Paulista é importante, mas o principal agora é conseguir manter esses caras pro Brasileirão, porque senão aí a parada vai ficar feia. Eu escutei um papo de Ricardo Oliveira no Galo, procede isso, mano? Tá sabendo alguma coisa? Eu ouvi falar de Palmeiras e Grêmio, né? Eu vi Galo também. Olha, no Atlético é a transação que o Santos tá tentando fazer, era empurrar o Thiago Ribeiro, né? Até inclusive envolvendo o Pierre na transação. Mas não rolou. Eu vi no blog do Ademir Quintino hoje que, na verdade, o Santos tentou envolver o Dátolo no negócio. Um abraço pro meu grande amigo Ademir Quintino. Precisa aparecer aqui, parceiro, gente boa, mano. Parceiraço da gente. Mas, ô amigo, tá na cara aí que a diretoria do Santos aí vai fazer uma contenção de despesas esse ano aí e possivelmente vai manter esse time aí pro Campeonato Brasileiro. Você confia nessa molecada do Santos aí? Você acha que essa molecada vai dar caldo aí pro Campeonato Brasileiro? Ou o Santos vai fazer apenas uma figuração no campeonato? Pra ser bem honesto, é um time, pelo menos pra esse ano, pra ficar algo entre sexto e décimo lugar. Não acredito que brigue por Libertadores, não. Concordo, não vai cair, mas não vai brigar lá em cima. Acredito que não caia, mas que não... O Santos aí tem problema. O Santos, ele não é pra chegar na Libertadores, mas não é pra cair. Vai torcer pro Palmeiras, né? Você acha que o que, Zaidan? Que esse time é esse pra ser campeão? Robinho, o Gabriel, o Elano em ótima fase, entendeu? Elano em ótima fase. É, o Santos vai brigar ali com o Santos, né? Dependendo do Santos, vai ser campeão. Você tá maluco. Você quer o momento pra falar agora ou deixa pra depois? Põe aí, pra passar vergonha, põe aí. Não, quem passa vergonha é você de falar isso aí. Tá bom. Tá louco. Ô, Thiago. Diga lá. Meu Deus, quanta bobagem. Quer mandar abraço? Eu quero mandar abraço aí pros meus amigos que já estão aqui bombando o WhatsApp de mensagem. O Alemão, a esposa dele, a Débora, o Rafinha, Rodolfo, Bilico e pra todos os amigos que estiverem ouvindo aí. E bom torneio pra você, vamos ver se você joga Switch mesmo, hein? Falou, Thiago, um grande... Precisa tirar a carta aí, não precisa não, Dudu? A carta do baralho. Fala aí, qual que você quer? Do começo, meio ou do fim? Arranca uma aqui. Meio do baralho. Vai, meio do baralho, Portuga. Meio do baralho? Vamos lá. Vai. Vamos tirar aí pro Santista, gente boa. Tira aí, menina. Meio do baralho, tirou o quê? Trêsinho de copas, velho. Três quilos. Ou seja, pode doar 10 quilos, Dudu? Pode, acho que pode, né? Pode. Ele prefere 10 quilos. De dia 3? É de 3 mundiais. 3. É, 10 quilos então, tá bom, Thiago? Muito obrigado, Dudu. Só tem 2, eu não pula. É de 3 Libertadores então. Ah. Falou, Thiago, um grande abraço pra você, viu? Abraço. Fica na linha aí, um abraço, tchau. Estádio 97, aqui pela Energia 97, na verdade, muitas mensagens chegam. Vocês não têm noção do que tá chegando de mensagem. É o seguinte, boa noite, eu quero falar o seguinte. Respeito fala, o Santos. RG, isso é montagem. Montagem? Ele não pode estar numa banheira dessa. Tá, respeito não, ele. É, vocês querem mandar abraço, né? Querem, ó. Quem vai começar mandando abraço? Fala, garota. Luane, vou mandar um abraço pro pessoal da Metal System, o Hércules, Kaká, Elba, Daniela, pessoal da Real de São Paulo também, de Zap, e um amigo lá do Ceará, o Leandro, da Padre Cícero. Quero também mandar um abraço pro pessoal da LBK, o Celso, a Kelly, pessoal da Compel, da Barros, Smart, e o pessoal da equipe da Presidente. Muito bom, garota. Você também tem abraço. Um abraço pra minha mãe, meu pai. Especialmente. Vai mandar abraço? Meu namorado, Alessandro. Boa, Alessandro. Pode você? Mandar a mamãe. Fala, garota. Também agradeço estar com essa equipe aqui, Energia, e com a Perfect. E pra todos vocês aqui que nos acolheu. Muito bacana o programa. E pro Brasil todo que nos acolhe aí também. A Perfect é muito bom. Cada lugar que a gente vai é bem acolhido. E tá todos que a gente mandando aqui no WhatsApp. Que legal. Tá conectado com a gente. Isso é uma energia muito boa mesmo, boa. Viu? Viu? Obrigada. Muito bom. Fala dela, você vai mandar um abraço? Queria mandar um beijo, um abraço pro pessoal da Perfect, que tá tudo escutando a gente, os clientes, os representantes, os promotores, minha família, todo mundo que eu amo. E obrigado, pessoal da 97, foi um prazer estar aqui. Que legal, vocês. Prazer é nosso ter vocês aqui no time. Ô, RG, desculpa a brincadeira, viu? Eu gosto de tudo. Desculpa. Não, o negócio é sério, moço. Ô, moço, aquilo é sério. Aliás, quem tem que pedir desculpa é ele. Não é você, não. E nada que ele disser vai justificar o que ele fez. Na próxima vez é só tosar um pouquinho que, ó, dá sucesso, viu? Dá sucesso. Então tá bom. Bacana. É, meus amigos, olha. Vai Corinthians, vai. É nóis. Vai Corinthians. A gente prometeu aqui o DVD do Bugu, né? Voltado. Vamos lá, Bugu? Vamos lá. É um novo DVD? Quem é o sucesso, né? Do programa tá batendo todos os recordes. Então eu resolvi agora lançar um novo DVD. Vamos ver? Vamos ver esse DVD aqui, vamos ver. Depois do grande sucesso entrevistando Susanne Richthofen e o goleiro Bruno, Gugu resolveu lançar o DVD Gugu Muito Triste. olha que história feliz, hein? Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, mas acaba de morrer assassinado. É dele que eu vou falar, a audiência vai bombar, com certeza vou bater o ratinho. Vamos lá, gente! É dia de festa, eu vou entrevistar, hein? Vou entrevistar, que alegria! Quem matou o pássaro azul, voava de norte a sul, hein? Morreu no ar. Funk proibidão do Gugu. Caralho, vete, vete, vete, vete, vete, vete, vete. Estádio 97. Furando, furando, furando de um lado, matando, matando, matando do outro. O passinho do assassino, entrevistei o baile todo. Compre agora o DVD Muito Triste. As 5 primeiras ligações feitas de dentro de um presídio ganham na hora um DVD bônus com ET e Rodolfo acordando o maníaco do parque e a prova da banheira com a Matsunaga e os irmãos Cravinho. DVD Gogo Muito Triste. Vamos lá agora, música em homenagem a ele que me deu muita audiência. Deu maníaco amarelinho. Cabe aqui na minha mão, ele matou o vizinho e seus pedaços espalhou no chão. Cortou dois braços, cortou até o piu-piu, mas tá com medinho, ele tá na prisão. Que triste! DVD Gugu Muito Triste! Que coisa, hein? Eita, nós, esse aí, hein? Gostou desse? Eu vou vender. Vai vender bastante esse. Vou vender na, na porta de Bangu 1, Branco da Roça e vários lugares. Também acho. Seu estádio 97 na Energia 97, em nome de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Vamos ver algumas mensagens chegaram aqui. Quem te mandou um abraço aqui, Rúdio, foi o Cadu Cortez. Ele falou que foi demais esse Gugu, quase obrigado. Bateu o carro por sua causa. Olha, se bater o carro e matar alguém, beleza. Abraço, Cadu. Precisa fazer um dia, vocês conhecem o Cadu Cortez? Todo conheço. Você precisa conhecer o Cadu e tem que fazer um dia os dois azedão conversando. Ele é santista? Não, se ele é santista, eu converso com ele fácil. Nossa, eu, olha, vou dizer uma coisa. Você acabou de mandar aqui. O Benjamin mandou a forma, mas não é. Não, essa é a primeira. Não, não, mas não é. Essa aqui é pior, não tem jeito, velho. Mas eu não sei nem se é pior ou melhor, viu? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Tá feio, viu, Benjamin, a coisa aqui, viu? Quem é pior, qual é pior, não, eu vou dizer, viu? Tá feia a coisa aqui, viu? Nossa senhora. O que tá chegando de mensagem é coisa de louco aqui, viu? Coisa de louco. Coisa de louco. Então eu fui eu que mandei. É coisa louca, Bárbara Ligia da Manhã. Eu parei de usar o Twitter porque não dá. Você pode postar qualquer coisa agora que os caras só querem falar da foto. É coisa de casão, hein? Nossa, o que, que é isso aí? Saiu na revista dos Santos? Saiu, ó. Isso é montagem. Não, não pode ser. Não, não, não. Aqui, ó. Olha, ó. Mas isso é montagem. Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Não é montagem, né? Eu sei, mas ó, sensacional, bem montado. Só a foto não é montagem, foto não, não. A foto não, a foto não é. Que coisa, hein? Mas qual foi a intenção dele? Acho que deu um efeito reverso. Ele fez que todo mundo ia gostar. Olha, não tá porra. Fácil a coisa, não. Deixa eu ver aqui, mensagens. Ó, mas chegou uma porrada, né? Nossa, um velho. Calhamaço. Você sabia que... como é que é? Que ele, o RG, é protegido pelo irmão... Entendi essa aqui não, vamos lá. Domênico, meu lindo, eu quero dizer da minha felicidade com o governo e essa foto não, da sai SG. Daqui você. Você desviou a atenção de todas as coisas que acontecem na Petrobras e o governo está muito feliz. Some daqui, pô. Eu te amo, meu lindinho. Boa noite, Domênico. Só uma pergunta, eu gostaria muito de saber. Quem são essas duas beldades? Olha aí, ó. A morena, a loira que estão aí no estúdio. A moça é namorada aqui, rapaz. O cara não tá aqui, mas alimenta a mão na fuxa. Respeita aqui, a mulher. Ó, só um detalhe. Gostaria muito... Olha, de... Ó, só um momento. Gostaria muito de fazer que ele colocou com S, um investimento... Soleto, esse aí. Investimento olha, isso aí na empresa dela, com todo respeito, é claro. Quer sua língua portuguesa, você vai investir num Pronatec, velho. Faz um Pronatec. Sabe, aquele telecurso segundo grau de manhã, acorda zero, velho. E assista. Ô, Domênio, quem ganha na final do Soletrando? Esse cara ou o Mota? Ganhou. Ou o Mota? Não, deixa ele investir na Perfect. Na verdade, a gente vê uma pátria educadora, um país mexendo com o patrocínio. Domingo tem de novo? De novo tem de novo. Para de bater panela, fila da... Domingo de novo, hein? Outro domingo, dia 15. Meu fila da puta. É, quem mais aqui? Deixa eu ver quem mais mandou. Não, mas é muito, cara. Mano, não tem. Como é que é? Seu campeonato de... paulista fica em segundo plano. A foto da RG tá comandando. Mano, não tem jeito. O Corinthians cai nas oitavas de Libertadores. Você é mais. Como é que é? Você é o mais modinha de todos. Quando o time chegar à grandeza do São Paulo, você saberá do que estou falando. Bacana, Daniel, só vou falar de Libertadores com quem tem condições de ganhar. E não é o teu caso. Então não se fecha aí, bacana. Tenta passar da primeira fase pra falar comigo. Guilherme Miranda testando aplicativo, caramba, o Portuga. Ó, o respeito. Olha o respeito, rapaz. Ó, o respeito. Não. Ó, RG número 2, capa da Globo Rural. Vocês são Oda. Abraços. Quem mais mandou aqui? Alessandro dos Santos. Não escreveu nada, só mandou aqui mensagem. Quem mais aqui? Ó, Guilherme testando. Quem é essa visitante de hoje aí, Dodô? É, fazendo sucesso. Ó, respeito, as moças têm namorado. Deixa eu ver quem mais mandou lá. É muita gente mandando mensagem aqui. Dudu, essa foto do RG só confirma a minha teoria. Em algum momento recente da humanidade, nós erramos. Não sei se... nós erramos? É demais. Não sei se... Desculpe a nossa falha. Não sei se foi no Metiolate, que não arde, ou nas novelas da Globo. Mas que erramos, erramos. Fábio Rocha mandou aqui. Ai, ai, ai, como é que é? Galera, mandei uma imagem no Twitter da rádio para o Benjamin, para o Mano, para o Sombra, enfim. Dá uma olhada, é uma montagem, uma foto da RG. Ah, é aquela maior foto do que tá na revista do Santos, né? Boa montagem, ficou legal. O Muricy não está bem de saúde, deveria sair e cuidar da saúde dele, hein? Mas você é o médico dele para falar isso? É o Yuri que mandou. Benja, o velho tá, já resolveu soltar a franga mesmo, hein? Outro aqui, ó. Domênico, a dúvida é quem tirou a foto. KKKKK, William de Andrade. Foi o ouvinte que tava com ele no quarto, gente. Ô, Domênico, ó, por exemplo, a situação do RG hoje... O cara pegou o RG? Ah, acho que deve ter curtido. Você acha que curtiu, Dodô? Pode ser, Dodô. O quê? O cara pegou o velho? O velho tá pelado. O ouvinte tava com ele. Ô, Domênico. Não. Ó, RG. Não. Ô, Domênico, o RG. É... Fosse o Mota, você ia falar que pegou. Por exemplo, você tá numa festa de casamento. Você chega de um jeito e você sai do outro. Por exemplo, você entra no salão de festa e ainda tá com a gravata. Passa-se um tempo, já afrouxa a gravata. Sei. Passa-se mais um tempo, já tá sem a gravata com a camisa aberta. O RG já tá nessa fase de abrir a camisa, velho. E soltar o botão. A perder, o pior é que ele abre a camisa e solta o botão. É uma coisa automática. O RG outro dia tava falando comigo aqui, Domênico, na cozinha, ele falou, mano, tô numa idade já, cara. Meu negócio agora é sentir prazer. Eu tava pensando, falei, ah, o RG tá vendo algumas coisas assim, tipo sadomasoquismo, alguma coisa mais normal, velho. Hein, ó, Benjamin, agora da forma como ele se expôs, velho, tá ridículo. Chegou um e-mail aqui do Pedro Forato Rocha. Diz aqui, nada de anormal pra quem um dia disse que comia a banana que o macaco não gosta, lembram? É verdade. Ele falou essa frase mesmo. A produção foi... Da banana. Você foi buscar esse foi play? Buscar aqui, é impressionante a produção. Dia 11/10, mais conhecido como 11 de outubro de 2012, o RG disse essa frase. Eu não acredito que ele falou isso. Valeu, quero ouvir. Replay do estádio. Replay! Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Uma banana importada, né? Ah, essa é a banana terra. Muito bem. Qual tipo de banana que você mais gosta, aqui é a banana que eu mais gosto? É. É aquela que o macaco não come, velho. Ui! Ô, RG, que porra é essa, cara? A banana que o macaco não come, velho? O macaco não come, ele produz, porra! Caramba, velho. Eu só gostaria de dizer a todos que aparelho escritor não reproduz. Aparelho escritor não reproduz. Olha... Eu não lembrava disso. Olha, o RG tá com sintomas. Essa diversidade sexual a gente respeita até, essa bacana. Mas quando é assim tão do nosso lado, a gente fica assustado, né? Complicado. Coisa de maluco. Antes da gente partir pra mais uma ligação, mais ouvintes, o Mano vem com um recado da Bozano, né, Mano? Opa, vamos lá, Domênico. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, aí vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Sua pele vai ficar lisinha, lisinha, lisinha, parecendo um bumbum de bebê, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano tem também o Rodilanducci. Você que é um cara que se cuida, você que é um cara que é metrosexual... A Bozano tem uma linha de modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Eu sei que no stand-up, hora você tá de franja, hora você tá de moicano, hora você tá com o cabelo pra trás, parecendo lá aquele, o Nilo do... É o Nilo do Rá-Tim-Bum? Era isso, Benjamin? É. Ah, você corta lá no Studio Back. Ó. É! E além de tudo isso, Rudy Landucci, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano, amigão, garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí. Que é o Nilo, é Nilo ou é Nino? Você que assistia o Castelo Rá-Tim-Bum. Nilo. Boletri. Não lembro, não lembro. O Nilo é o rio, né? Nino. Não lembro, não então, lembro. Nilo é o rio, é. Rio Nilo. Fala, quem que vai falar aí? É. Não, não, eu tava no... Tá interagindo com o Merchan. Ah, tá bom. Precisa apresentar o Bozano pro RG também, né, mano? É, precisa. Peito cabeludo. Vamos a mais uma ligação, mais um ouvinte participando. Eu percebi 3, que o Domênico 2, hoje 8, se 4. Decepcionou. Muito. Muito? Mas eu sou um cara que eu quero esperar ver o que o RG vai dizer. Não, Domênico, não. Não sei. Qual a alegação te convenceria de alguma coisa? Acho que, sei lá, alguém Domênico. Montagem com ele. O Domênico chegou e o cara tacar fogo no índio. Domênico. Não tem justificativa. Domênico, sinceramente. Ouvir, eu preciso ouvir as duas partes. Aquela com a camisa do Santos por dentro da sunga nas pedras também é montagem? Não era. Olha, eu acho mais sincero um feliz dia dos pais aí pra Suzane Richthofen, pra não, mãe dele, do que o RG tentando explicar o inexplicável. Não. Eu não, ó, na boa, o RG tem que chegar aqui e falar: errei, esperar, gente, errei. Vou esperar. Bebi demais. Alô? Bebi demais, tava com vontade, deu uma cosquinha ali. Eu quis sentir um negócio mais cosquinha, velho. Que cosquinha, pô? Fez uma cosquinha na rosca. Demais, meu irmão, demais essa parada aí. Errou. Falei, eu pago as minhas contas, tá certo? Eduquei, sei lá, 8, 10, 15 filhos. Alô? Foi um momento de prazer, que o cara tá assistindo às vezes Quem fala? Brokeback Mountain. É o Márcio. Fala, Márcio, tudo bem, meu? Ele vai te convencer, viu? Márcio do que é o nome completo? Márcio Silveira. Não, eu preciso ouvir os dois lados, Benjamin. Pô, mas é montagem aquilo? Não sei, ele não se defendeu até agora. Ele postou no Facebook dele. Ô, Domênio, o RG tá do mesmo lado, ele que postou. Ele postou e escreveu, se puder. E se alguém, não sei, se alguém chegou e pegou e clonou. Obrigou ele. Clonou o quê, velho? E aí clonou, e a foto é de quem? Pode ter clonado, ué. Não sei. Ô, amigo, você viu a foto do RG ou não? Não vi, não. Ó, no mínimo ele deve ter perdido o celular, ele não deve ter postado isso. Ele perdeu o celular, algum sacana ali achou o celular dele. E, ó, o Victor, viu o Instagram que tava aberto, foi lá, postou a foto. Aqui, ó. O Victor Ioko diz aqui, Dodô, aquela banheira era de formol. Não é. Colocou aqui. Oh, de espuma. Eu sei que você tá esperançoso também, mas tá igual aquele cara que vê a mulher entrando no motel e fala assim, quanto cara, você fala assim, não, quem sabe lá, o cara teve um ataque, aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada. Tudo bem, o que aconteceu? Não adianta você tentar dizer que não. Foi. Mas quero esperar o RG primeiro. Não, foi, Márcio. Márcio. Beleza, Dudu. Porra, eu sou um cara de sorte, viu? Mas assim, a sorte... Até certo ponto, né? Que é só o meu time perder que eu consigo falar com você. Parece é palmeirense. Então não é corintiano, velho. Palmeirense. Porque o Corinthians não perdeu. Nem não vai perdeu. Perder esse ano. Calma. Palmeirense com merdeiro, não perdeu. Estamos aí, né? Márcio, mas antes, quantos anos você tem, meu velho? 4.0. 4.0, a vida começa aos 40, então tá começando, né? E qual que é o bairro que você mora? Eu tô aqui na área do Grajaú, Dodô. Grajaú. Zona Sul querida. Grajaú. E aí, você assistiu o jogo? Fala aí, Márcio. Eu vi, e assim, né? É aquela conversa que todo merece, pelo menos todos que eu tenho contato, diz, né? O time não convence, já há muito tempo. É, não tá convencendo, não. O time não convence. Mas é problema. Tem conseguido aí alguns resultados. Agora eu venho com uma pergunta pra você. Você é o cara mais... Tentar ser o isento da coisa, tá, Márcio? O problema são jogadores que... contratações erradas ou o treinador é fraco? Ou a junção das duas coisas? Segunda opção. Por quê? A nossa expectativa era da nossa arena. Saiu. Eu sempre achei que essa seria uma grande virada. E realmente foi. Então, né? Gente. O Márcio, tá meio ruim a ligação, cara. Você tá se localizar melhor cê aí. Você tá, mano, andando? Onde você tá aí? Tá melhor agora? Tá pior. Ruim, tá ruim. Tá ruim ainda. Senão não vão conseguir ouvir teu raciocínio direitinho aí. Opa. É. Melhorou um pouco? Opa, melhorou, agora tá bom. Fica aí, vai. Então, cara. celular. Ah, telefonia no Brasil é um lixo. Eu sempre achei que a nossa grande virada era finalmente a nossa arena. Certo. Nossa arena não, também saiu. E com ela, todo mundo sabe, a gente conseguiu mais dinheiro, conseguiu mais arrecadação, conseguiu confiança, conseguiu mais apoio ainda. Conseguiu tudo. Conseguiu, inclusive, fazer com que o presidente assistisse. Um time à altura do estádio que tem, à altura da torcida que tem. E, querendo ou não, temos uma equipe, né? Um conjunto. Temos aí 20 jogadores que pode vestir essa. Olha, eu, honestamente, Márcio, vou dizer uma coisa pra você. Se fizessem essa mesma pergunta pra mim, eu responderia dizendo que eu não acho que o time seja ruim, não. Não acho, não acho. Não, então, eu não acho que o. Não acho que o Zé Roberto é ruim, não sabe jogar bola, muito pelo contrário. Não acho que o por exemplo, a zaga do Brasil seja ruim, fraca. Não é. Não é a melhor do Brasil, mas não é a pior. Não é. Ninguém muda. É. Fora o Corinthians, tá não. Tudo muito igual. Então, você pega a equipe de volantes do Palmeiras, né? Você tem bons jogadores. Não é ruim, não. O Arouca é muito bom jogador, você tem aí o Gabriel, bom jogador, você tem ainda a reserva lá, o Amaral, que veio lá do Goiás, que era bom jogador também, que ele estreou no jogo e depois não jogou mais, porque também não tem vaga. Você tem alguns bons jogadores. E tem bons jogadores ali, acho que, olha... O próprio Renato, que era garoto, não era ruim não, base, mas ele tá lá. Então, não é ruim não. Então, mas tá pra compor elenco, então você tem um elenco bom, forte, né? Você tem os meias ainda, e ainda tem o que não estreou, que é o Cleiton Xavier, acho que o Cleiton Xavier joga nesse jogo agora de quartas, hein? Esse primeiro jogo contra o Botafogo. Exatamente. Nós temos exatamente o que nós não tínhamos aí há anos. Que era um elenco. Time. Um time que não tem elenco. Mas então, por que não? Agora, exato. Então, temos elenco, temos estádio, temos torcida. Agora não temos técnico. Essa que é a realidade. Mas já porque. A entrevista dele ontem, na minha humilde opinião, é patética. Eu não vi, o cara não vi a entrevista. Dizer que... Oi, Dudu. Não, não, eu não ouvi a entrevista. Ele falou que o time... Na minha opinião, foi patético. Mas o que ele falou? Pela tangente. Mas o que ele falou? Ele veio dizer que os jogadores ainda estavam contaminados pela vitória contra o São Paulo. Por isso que estavam um pouco, não pode, digamos assim, distantes ou ainda não focados. Isso foi o que o cara veio me falar. Não, mas então, quem faz é trabalho de treinador, né? Então, exatamente. Então, sabe? Assim... Por que o cara não detectou isso na semana e ele já devia se prever com isso, né? E trouxesse o time à realidade. Mas era, isso para mim é balela. Na verdade, o time ainda não me convence. Eu acho que ainda o Palmeiras tem muito a apresentar, mas não na mão do Oswaldo. Até semana passada, eu ainda dizia para os meus amigos, eu vi o Oswaldo com uma placa assim, em observação. Ainda. Depois desse último jogo contra o Red Bull, não tem mais o que observar, não. Realmente o cara deixa de ver. Tem. Torcida tem. O que precisa agora? Olha, eu vi uma declaração. O Márcio, tá ruim a ligação, cara. Tá ruim mesmo. Tá? Não tô conseguindo ouvir teu raciocínio, cara. Tá muito ruim mesmo. Foi, o telefone, não. Tá muito ruim, muito ruim. Não tô conseguindo entender o teu raciocínio e aí fica ruim pro ouvinte que tá em casa também. A única coisa que eu dou mesmo só uma pitadinha, a única coisa que eu não critico é 100% Oswaldo, porque todo mundo sabe que eu não gosto dele mesmo, e não é de hoje, acho que ele já escreveu história no futebol brasileiro e daí não vai evoluir. Ele é isso aí que a gente tá vendo, Oswaldo. Mas eu não critico ele tanto pelo seguinte, porque ainda não estreou todo mundo que tem pra estrear. Ele ainda não conseguiu trabalhar com todos os jogadores que o Palmeiras trouxe que tem. Ele não conseguiu trabalhar com o Cleiton, ele não conseguiu trabalhar com o Valdívia. Mas o Cleiton não pode jogar, né? Então a gente. Eu ainda não critico ele 100% por causa disso. É. Então não seria justo da minha parte. Mas que ele é fraco, ele é. Fala, ô Marcelo. Dodô, é o seguinte: o cara que chega no Palmeiras dizendo que adorou Michael Leite já me deixa preocupado. Eu também fico preocupado. Fico preocupado. Viu? Fraco. Entre outras coisas, né? Então, assim. É o que eu disse, ele estava com uma plaquinha de estamos observando, né? A torcida toda estava observando. Depois eu acho que o Red Bull, amigo. Eu acho que, olha, eu vou dizer sinceramente, o Palmeiras vinha num vai, não vai, e aí pegou São Paulo e foi, né? Foi. aí pega, coisas, o, né? pega o Red Bull e aí volta a ser o que era pior do que estava antes. Então, e ó, ontem eu estava assistindo pela Sport TV, né? E estava vendo lá o nosso grande comentarista, que na minha opinião é um dos melhores, o Noriega. O Noriega falou assim, pô, bicho, esperava muito mais, viu? Porque pelo que eu vi contra o São Paulo e agora... Todo mundo, muito mais. Então é pra ficar ressabiado sim. É pra... Ele mesmo falou, é pra ficar ressabiado sim, né? Sei lá. Sabe a informação, Norberto? Norberto, sabe não, a informação? É Márcio. Ó, Marcinho, só uma coisa. Na verdade, duas. A primeira é que já falaram já que nas quartas de final, mesmo que fica um quarto dos quatro, você entende? Quarto. Hoje o Palmeiras é o quarto colocado. É, o Palmeiras joga em casa porque vai ter um jogo que vai ser ou acho que segunda às 9 da noite ou vai ser domingo às 11 da manhã de cedo, viu? Ah, é? Mas com esse futebol medíocre que eu vi ontem, pode jogar em casa, pode jogar onde for. É, cara, esse que é o problema. A sorte do Palmeiras é que o Botafogo é muito fraco. O Botafogo de Ribeirão é muito fraco. Se o Palmeiras trombar com o próprio Red Bull, Ponte Preta, outro eu não sei, não, era perigoso. Era perigoso. É que o Botafogo é muito fraco. Eu não sei se o Oswaldo é muito de conversa, mais do que treino, porque você vê algumas coisas que não tem cabimento. Você não vê uma falta bem batida, você não vê um escanteio bem batido. Pelo amor de Deus. Tá cornetando? Não, tá bom. Ontem foi horrível, deu no olho. Não, mas o time ele pode render mais do que tá rendendo, com certeza. Ontem, a senhora não veio passar pano, não? Não, passar pano. É que a questão é que o Oswaldo Siqueira, eu até concordo que. Oswaldo Oliveira. Os jogadores ontem parecia que entraram dopados. Os caras estavam olhando qualquer olha, cara jogar. Agora também sabe não é que, assim. Sabe o que me preocupa? Me preocupa bastante. São Paulo era o melhor time, agora não, é o pior. Não, ninguém falou que era melhor. Vamos se ferrar. Não. Só um minuto. Ninguém falou que era melhor. Eu torcendo pro Juventus da Moca. Não, nós gostamos muito do que aconteceu contra o São Paulo. Eu disse aqui que gostei. E se você pegar o replay do que eu falei, eu quero ver agora continuar nesse embalo. Se continuar neste embalo, vou repetir tudo que eu falei aqui, ó. Se continuar no embalo que foi contra o São Paulo, eu vou dizer, Oswaldo, você é bom pra caramba. Falei aqui, não continuou. O jogo seguinte foi uma naba e vou dizer uma coisa. O Robinho é um dos poucos que sabe bater na bola parada. Ontem, escanteio, ele não sabia bater escanteio, ontem, cara. Mas tem batido bem todos os jogos, ele, o Zé Roberto, eu sei que não. Mas não pode, tudo. Mas falar que não teve uma vez que bateu. Ele já fez gol de falta. Ontem, Jojo, parecia um catado de jogadores. Foi o décimo, é aquele cara que... Quinto jogo. É que nem eu chegar hoje lá no Palmeiras e falar assim... Vamos lá, galera, esse é o time e vai. Solta a bola e vai todo mundo. É isso, ele pegou o pior jogo do Palmeiras no ano. Pior jogo do Parece que vocês gostam quando o Palmeiras joga mal, só pra falar mal. Muito pelo contrário, vovó. Encheu meu saco a polícia. Nós queremos que a coisa dê certo, é isso. Dê certo. Outra coisa, vovó. Eu não tô analisando o Dion e o jogo de... Márcio, não tá dando. Márcio, não tô te ouvindo. Não dá, infelizmente não dá. Opa. Não dá. O telefone tá ruim, cara. Tá ruim. Agora demais. Melhorou, acho. É, mas melhora e piora. Melhora e piora. Fala, Márcio. Para. Só pra concluir. Eu não tô analisando o jogo de ontem e o jogo de quarta. Eu tô analisando o campeonato inteiro. Exatamente. Olha, a vovó tá pensando que eu tô falando só do jogo de quarta. Não, jogo e, ontem, e não. Outra, olha, e vou dizer uma coisa com relação a isso aqui, o Márcio. Seguindo o raciocínio do Márcio, é o seguinte. Muitos torcedores ficam, porra, você é, como é? É amendoim, é Zé Corneta, é bibibi. Amendoinzão. Então assim, vamos lá, vamos por partes como dia de extremador. Quando eu venho aqui e faço uma crítica, quando o Márcio vem e faz uma crítica, um outro torcedor vem e faz uma crítica, são críticas construtivas. Tem que se levar em conta isso, construtivas. Mas o Rudy não a gente lógico. Quer que a coisa ande. Mais do que nós que torcemos pro time, nós queremos que a coisa mas ande. Mas ele exagerou, Jorge. Não, mas o Palmeiras não é bate bem, escanteio e falta. Eu vi ontem, eu vi como bateu você bem. Você tá pegando um jogo, mas vi, o não, resto do jogo ontem, tem eu bem. Eu vi ontem, eu vi anteontem, eu vi se tira o São Paulo, Paulo ver o outro. Não, tira. Senhor. Então fala, ué. Só teve um jogo. Batendo bem, escanteio e falta. O Robinho fez um gol de falta. Um. Mas deu 3 assistências já do escanteio. Já deu, mas... O rapaz sabe bater na bola, mano. Tem batido bem. Então, quando a gente vem critica com relação a ontem, o Robinho ontem estava muito infeliz, cara. foi um dos piores. Mas tem direito de jogar um jogo mal também. Tudo bem, ele tem direito de jogar ruim. Ele tem só que o time inteiro jogar ruim, não. A culpa é do técnico. Não tem direito. Se o time todo vai mal, a culpa é do técnico. Tem direito de um jogador, outro jogador jogar mal. O jogador tá num dia mal. Ele tá no dia ruim. Mas todos? A gente tá falando do time do campeonato, não só de ontem. Olha aqui, ó. O Palmeiras fez de tudo pra tentar ficar em terceiro na frente de São Paulo e fez e conseguiu. Ganhou de São Paulo. Segundo ontem. Ia passar o Santos. Exatamente. Passaria o Santos ontem numa vitória. É, então chupa. Contra o simples RB Brasil. Nossa. Não conseguiu. Mas o Corinthians empatou com o time principal, com o RB Brasil. Aí o que aconteceu foi o seguinte. Mas também os caras meteram 18 dentro do gol. Ah, mas aí não é desculpa. Tá de brincadeira? Vê o jogo, rapaz. Aí o que acontece. Aí o que acontece é o seguinte, vovó. Poderia ser segundo ontem. Segundo colocado. Não, ficou em quarto. Eu concordo. E agora ficou difícil pra ficar em segundo. E isso pode ter tirado o Palmeiras do título. Ah, eu então, concordo com você. Acho que pode ter tirado. Agora é um trabalho de continuidade e continuamento. Ah. Tem que esperar bom, um pouco. Vamos também. Esperar. Tá bom. Márcio, um grande abraço. Quer mandar abraço pra alguém? Mande. Mande. Vamos mandar um abraço aí pro meu cunhado. Um pouquinho na quarta-feira. Tá ruim a ligação, Márcio. Tá muito ruim, cara. Muito ruim. Putz, zoa, hein? Não dá. Ó, tá você vai falar uma coisa, Jujú? Tá bom. Obrigado, Márcio. Um grande abraço. Não tô conseguindo ouvir o Márcio. Tá difícil aqui. O que aconteceu aqui. Ontem, Jujú? Pode ter tirado o Palmeiras na semifinal de pegar o Santos em casa e jogar o Palmeiras pegar na Arena dos Itaquera lá. Entendeu? Isso foi o jogo. Arena Corinthians, mas não tem problema. Isso não tem problema. Vai ter que pegar uma hora ou outra o Corinthians lá. Ou vai pegar o São Paulo. E o pavor, Não, não, muito bem contrário. Eu quero ver. Tá escorrendo pela perna. Mano, eu até gostaria de fazer um jogo contra o Corinthians, mas um jogo. Já fizeram e perderam. Então, perdemos, mas você sabe como é que perdeu, né? Perdendo. Time nunca tinha jogado o jogo. Mais calma, também. Perder não. Não merecia perder o jogo. Não merecia. Vocês perderam lá e cá, velho. Lá e cá. Escolha onde quer perder, velho. Então tá bom. É, mas isso não leva em conta o que vai valer quando chegar na semifinal e final. E vai leva ser muito assim. Legal. E eu gostaria de pegar o Corinthians, sim. Não tenho medo, não. Ah, Jojo, só um detalhe. Só que assim, eu não quero que jogue mal. Eu quero que jogue contra o Corinthians. Não jogou mal contra o Corinthians. Se pegar o Corinthians, perdeu o Flamengo. Mas pera só, vovó, se pegar o Corinthians num jogo de um ou dois, mas jogando como jogou com o São Paulo, é muito difícil pedir isso. Jogar como jogou com o São Paulo, vai ser muito difícil o Corinthians ganhar no Palmeiras. Mas o jogo contra o São Paulo? Juro, o jogo da vida do Palmeiras esse ano, Jojo. Não tô dizendo que vai ganhar, que passou, que é campeão, não. Tem que rezar pra perder de ponto, Domenico. Sério mesmo. Perder de ponto. Sério, olha aqui, meus amigos, estamos perto do final. Só um minuto, eu não posso ficar discutindo também só do Palmeiras aqui. Eu quero dizer o seguinte pra vocês. Que o estádio também tem o nome... Vem em nome de Engove. Vai pra balada, bom Engove pra você, né? Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. E agora o Benjamin também tem recado importante do Grupo Esser. É, e você quer mais qualidade de vida, amigo? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. E esse fim de semana a galera que hoje está 97 foi em massa lá, hein? Bombou de ouvinte do Está 97 lá no lançamento do Le Village. O Le Village... É um projeto super elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com um apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. E olha, não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute você também de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Vá visitar o apartamento decorado, anota o endereço aí. Rua José de Brito de Freitas, 295. Ou você pode acessar esser.com.br/Le Village, o Village com dois L's. Você pode ligar agora mesmo, liga agora, ó. 3951-3888, 3951-3888. É isso aí, Dodozinho, tomar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Com certeza. Viver no Le Village também vai ser. Vai na minha, esse lançamento é essa na Casa Verde. É sensacional. Esse fim de semana aí um monte de ouvintes da 97 pintou lá. E mandar um abraço pra Paula Gil, pro Alan Horr, pro Rafa Horr. Rafa Horr falou que o ano pro São Paulo acabou. Já? Já. Porra. Ele falou, não passa a Libertadores, não classifica no Paulista. E vai terminar o brasileiro em 14º, ele falou pra mim. Bom, vamos lá agora para o pedágio sem parar do estádio 97 com o Motinha. Vamos tentar finalizar de lá, né, Motinha? Diga lá. Ah, Dodô! O povo todo tá aqui, muita gente conseguiu a vaga pro poker, né? Depois a gente vai avaliar muitas jogadas, né? Certo. O pessoal passou por aqui, instalou sem parar, muito sucesso. Obrigado a todo o povo da Zona Leste. E rapidinho, o pessoal vai mandar um abraço mais rápido, hein, gente? Tá acabando o programa. Vamos lá. Rodrigo Carreira, Jardim da Formosa, Chupa, Dodô, e um abraço pra galera da ZL, chapéu ao teu lado. é Peterson de Adepa. Chupa, Domênico, sua safada. É o Jefferson, ah, teu pai aí, eu trouxe. Abraço pessoal do Fecha Bar. Chupa, mano. Fernandes de Guarulhos. Dudu, é nóis. Chupa, mano. Inferno. Da Vila Ema, mano. A gente vai enfiar o sacode de vocês domingo. Vai, chupa, sim. Mano. Vai esperando, Caissara. Oi, é Carlos Nunes do Itaú. Chupa, Domênico. Ai, te catar você no inferno. Douglas Cidrão, Hermelino Matarazzo. Chupa, Domênico. Ai, te catar você também junto com ele aí. Aqui. Chupa, Domênico. Dá... Alfa ela pra fora, isso. Colar. Dá a mãozinha pro outro aí, vai, ô, trouxa. Tiger Guarulhos. Chupa, Domênico. Ai, com o outro Anderson, aí, junto. Vai. Anderson Vila Ema. Chupa, Dudu! Ah, te catar você também. Rafael da Vila Formosa, que colou. Chupa, Domênica, papá. Ah, você não, hein? Você ah, não, chupa, sua gostosa! É, esse São Paulo, é isso, Domênica! Esse São Paulino é trouxinha, já foi. Ele é dos nossos, Domênica. Ah, foi três, não interessa. Não, Domênico, não fala. Chupa, assim. chupa. Você também, não. Chupa, chupa Domênico também, ah, vai. Chupa você também, bro. Abraço, vai. Até o próximo. Tchau, tchau. 97 sem parar, Dudu. Valeu, abraço, Motinha. Esse é o Estádio 97, está chegando perto do final do programa. Olha só, quero dizer o seguinte, agora é sério. Está precisando aqui de sangue, né? Quem é que está precisando aqui? O Hélio Mendes. Hélio Mendes precisa de sangue lá no Hospital São Camilo da Pompeia, tá bom? Se você puder, por favor, compareçam lá e doem sangue para, em nome de Hélio Mendes. Ele está precisando fazer uma cirurgia lá, urgente, né? Teve um aneurisma, né? Foi um negócio meio chato lá. Então, por favor, Banco de Sangue do Hospital São Camilo Pompeia, em nome de Hélio Mendes, façam suas doações, por gentileza, certo? Seu Estádio 97, te mandar abraço aqui. Deixa eu mandar um parabéns pro que tá ouvindo a gente, que faz 70 anos hoje. Quem tá fazendo 70 anos? Eric Clapton. É mesmo? É o Eric Clapton, ouve a gente pelo aplicativo. Setentinha. Ele falou, manda um abraço, eu mandei, e manda tá um abraço especial pra galera da Perfect Brasil aí. Tá certo. Um beijo pra Débora, pra Nancy, pra Luane, obrigado aí pelo prestígio aí. Perfeito, bem-vindo ao Família Star 97. Ô, Domênio. Querem mandar mais abraços? Eu tenho. Ai, você peraí, vovó. Quer mandar garota? Não, já acabou? Abraço, súbito. Abraço pra todo mundo. Obrigado, viu? Obrigado. Queria mandar um abraço pro Japão. Nem Japão. Me dão esse cara aí, mano. É, tá babando o cara, a gente chamou pro casamento. Manda uns beijos pra quem você tem que mandar. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Daniela da Farmais, corintiana roxa aí. Amiga do Flávio aí. Dois beijos. Valeu. Um é pro Nery da Web Rádio Verdão, que concorda que o Lucas foi o melhorzinho do Palmeiras ontem. Meu Deus, se o Lucas, o lateral. Que eu tô mandando os abraços. O lateral? Foi bem ontem, jogou melhorzinho, menos pior. Se o Lucas foi o melhor em campo, imagina o pior. Não, em campo não, do Palmeiras. E pro Gredson também, da agência aí. Manda pro seu contato aí também, o Paulo Nobre. Quem? O quê? Contato e a outra aí, tá com ciúminho. Tá bom, beijo, viu, gente? Muito obrigado, vovó. Tá. Olha só, deixa eu mandar um abraço pra pessoa da...